você é muito bonito. Não, isso significa que a gente é parente distante. Eu sou um gato e você... Se você é um gato e eu sou um leão, significa que você é meu súdito. Sorrindo, só falando. Ok, já achamos quem tem o vice-orgulho, né? Né? Você acha? Literalmente, o meu conceito é o rei. Não, o rei é o rei. Mas ó, ele foi baseado num leão que existe. O nome dele é Sequecama. E ele é, tipo assim, absurdo. Belíssimo. Existe podia esse ser leão. Pior, podia ser baseado na sombra e na escuridão. Na vida, assim. Eu gosto de ser leão. Sério? Uma frase curta. Bom. Eu já vi 20 horas de documentário de leão, mas eu nunca vi esse filme. Então, tipo... Eu acho que eu preciso complementar minhas informações sobre leão. 20 horas de documentário de leão. Diferentes. Eu vou te dar um spoiler, tá? O mocinho morre no final. Ainda bem que os leões ganham. Não, os leões são os mocinhos. Morreu, que eles vão morrer. Todos vamos em épocas diferentes. Ah, todos vamos. É isso. Mas, tipo, eu vi. Acho que a melhor que eu já vi foi o do Macogos, mas... Tive uma época que era, tipo... Eu fiz meu irmão assistir comigo. Por que você tá assistindo tanta coisa a respeito de leão, assim? Não tô, eu tava. Foi que tinha entrado na universidade, então foi. Okay. Assim, eu vi muita coisa. Muito. Assistiu Lion Man? Documentário. Não, é um documentário aquilo lá. Não deixa de ser. É uma dádiva dos ninjas. É um fantasma. Ah, não. Lion Man! Ai, ai. O cara erguia a espada, assim, com as duas mãos. Aí disparava um foguete nas costas, ele saia voando, ia pra nuvem, ele voltava com a máscara de leão. Dava pau em todos os bandidos. A gente vai esperar o tempo. Ai, ai, quer começar? Você sabia que o Leão de Macos foi a maior coalizão de leão que já me ensinou? Oi? Coalizão. Eu acho que volta rápido. Onde que é essa academia? De coisas. Bandos que são junções de leoas, coalizões que são junções de leões mágicas. Lá onde tem São Silvestre? Que é quando temos leões e leões mágicos. Óbvio, desenvolvemos descendo a São Carlos. E aí, tipo, uma coalizão normal tem de 2 e 3 leões. Podemos começar introduzindo vocês pouco a pouco. Oh. Conceito, crônica, facção e nome de grupo não tem com nada ainda. Não. Eu posso ter uma facção? Aceita. Pô, é legal você ter uma facção vazia. Ô, Jess, Raul, você jogar um dia? Só quando sai a quinta edição. Os comparsa, os camaradas. Hã? Pegou o quê? Porque não tem a terceira. Não tem a quarta, não tem a revista. Pô, esse rolê é de hoje, eu posso ser qualquer coisa, né? Hã? Mas a gente encontra online. Não. Não? O Jeff, saiu fora de impressão. Esse rolê de hoje, eu posso ser qualquer não, coisa. Mas você acha que eu encontro o PDF pirata online? Não, o PDF pirata encontra. Eu tenho isso. Eu tenho que esperar a quinta edição. Não, vamos esperar sair a quinta edição, tá? Tô saindo em português. Tá? Vai ser show. Por que ele movou o livro da Tormenta? De Tormenta, ele saiu? Tormenta. Ainda não. Só saiu os playtests. Ainda, não tá? Tem playtest ainda. Por que você tá sem D20? Hã? Você falou isso, que eu não tenho D20? Tormenta 20. Ah. Não, mas antes, quando você tava falando de Vampira Máscara. Não tenho vampiro. Tô louco pra jogar de esqueleto. Jogar de esqueleto? Eu não gosto de sopinha. Eu nem sei o que tem dentro dessa sopinha. Vai embora. Dá um medo. Não é o Alê que sabe fazer um negócio com a boca mesmo? Sim, às vezes. Peraí, vai levar uma ideia agora. Bota o rolê pra frente. Mano, o Alê que sabe fazer um negócio com a boca, eu já assustei. Né? É. Aí ele fala, depende do dia, é bem esquisito. É, dá pra imaginar muitas coisas, metade delas envolve tortura chinesa, maionese. Ai, muito bom. Saudade. É uma frase do professor da ABCI, que é cheirado. Vamos lá, qual a desvantagem que o meu personagem vai ter? A gente escolhe? Sim. Ele não consegue dizer a verdade. Mas a gente não conhece. É. Nossa. Não, não, não. Isso é uma desvantagem. Ele não consegue mentir. Não, mas aí... Não, mas é legal quando ele não consegue dizer a verdade, porque daí a gente não vai saber o que ele tá dizendo. Eu vou falar um mas é pra ser uma desvantagem. Não, é vantagem. É vantagem pra ele, não é pra nós. Ele é o mestre, ele quer fuder. até a gente. Ele não consegue dizer o nome dele, ele não consegue falar o que aconteceu. Eu acho que ele não tem força física. Eu acho que ele não poder mentir seria muito bom pra gente. Ah, mas a gente quer desafio, somos um grupo. Eu não quero desafio. Todo desafio que você bota, gente. O Purple, tá aí Purple, é isso. Purple nunca colocou ninguém enrascado, só que... Não. Quem será? Quem foi salvar o Tarko e teve que um grupo salvar vocês? Mas aí é a culpa. No último jogo eu tava quase consciente. Aí é a culpa. Não, quem que vai salvar as pessoas e as pessoas gritam, Viviante, amiga? Assim, eu ia tacar com vantagem, amiga. O Jefferson me deu um papelzinho falando, quando eu te der o sinal, começa a pedir socorro. E aí eu com minhas artes de, né, atriz. Não, aí eu fui salvar ela. E tipo, eu consegui. E aí, tipo, ela conseguiu tipo, desaparecer e aparecer do meu lado. E a gente tava com vantagem, porque os caras não sabiam que a gente tava. Então eu tava, tipo, ali do lado, tava com a arte frente e pronto, falei, vou matar os caras. Aí ela, a Gabi vira pra mim. Amiga, me piante! Melly é um purple não dá pra dessas. Não, Melly é um purple e companhia. Tudo é. Melly é um purple e companhia. E companhia, né? Não, ele só corta o dedo e promete alma pra meu amor. Eu cortei o dedo pra salvar quem? Você! E o resto do povo não, tava caindo. Mesmo. Não, só veio a Ingrid. Não, a Kraka tinha segurado. Não, a Ingrid caiu, caralho. E aí, caiu, você não, cortei o dedo pra salvar a Ingrid e me salvava. A Ingrid foi altruísmo aqui. Me salvei depois. Eu sou um bruxo, qual o problema? Você vai descobrir que o nome do nosso grupo de RPG na nossa mesa fixa é We Hate Purple. E ele é o Purple. Ele é o Purple. Maior preconceito, velho. Não é como se o demônio fosse ruim, cara. Aí da mesa do Marco, deles é Pega o meu peru. Eu amo os nomes desses grupos. Agora eu me pergunto o que acontece na mesa do Marco. Ninguém vai e a gente é obrigado a jogar. Eu posso. Você. E você? Mas ele fala da cor nessa mesa. Eu gosto daquela mesa. Aquela mesa já teve jogos proibidões. Não dá pra família tradicional. Você viu que era? Não. Toca meu dedo. O Alexandre que eu digo, né? Não, o Alexandre não esqueceu essa história. Mas você vê aquela da Yasmin e o Daniel? Tocando o dedo do outro ali na banheira. Alexandre e os orifícios dele, ele sabe como dá trabalho jogar com a gente. Essas mesas. Minha araraquara já teve estupro. Minha araraquara você engravidou uma pessoa com sexo. Não fui eu, foi o Celerim. Eu não fiz nada. Fui jogador com jogador, não tem nada com isso. Já você é pai, não explica pra gente. Eles foram atrás tipo, dos artefatos dos deuses. E aí, tipo, Lena é a deusa da vida. E aí tem o cetro de Lena. E aí o cetro de Lena, tipo, se ele toca numa plantação, ela vai crescer. Se ele toca numa mulher, ela vai engravidar. E ele descreveu isso pra eles. E aí, uma das meninas usou um poder. Tipo, de tão poderoso assim que foi, ela desmaiou. Só que acharam que ela tinha morrido. Ninguém teve a ideia de checar se ela tava morta mesmo. Botaram o cetro nela. Aí o Celerim foi lá e tocou o cetro nela. Aí ela engravidou. Morreu? Vou ressuscitar, grávido. Celerinho é um bom nome de quem faz merda. Assim. E aí, qual que é a pergunta do meu personagem? Um não pode mentir. Quem pode mentir? Ele não pode mentir. É essa mesma? É. Okay. Eu acho melhor que mentir. Ele não pode omitir. Você só pode falar a verdade. E se ele não puder omitir, tudo que a gente perguntar pra ele, ele vai ter que... Ele vai ser tipo o povo nas fadas. É que no Shadowhunters, como das fadas, não pode mentir, então eles ficam falando bonito. Vou escrever de forma diferente para ajudar vocês. Compulsão. Pela verdade. Por revelar. A verdade. Você tava fora, nós decidimos rolê com seu personagem. Depois o Jefferson vai explicar pra você. Esse é o preço de sair da mesa. Acontece, cara. Se eu furar você então, não tá? Tá. Se eu furar você então. O que é cá? Sim? É. Não? Agora perdeu a graça. Eu sei, por isso que eu furei, né? Eu já tô falando pra você, mas... Ela não consegue furar ele. Eu continuo vendo fazendo isso. Eu também, por isso que eu achei isso. Não foi a Gilmar. Vocês são preocupantes. Agora. Tenho minhas dúvidas. Ah, agora. Você que é bom. Você olha pra Elô daquele tamanho, bonitinha, certo? Nunca vai furar alguém. Você me falou de bobo, agora eu tô me sentindo ofendido. Eu ia falar coisa com nossa. Mas bobo é pesado mesmo. Bobo. Você é bobo. Ai. É uma coisa que você não ouve, então quando bate, você ouve. Nossa. E que nem, você pode parar com álcool, amigo. Eu acho babaca uma ofensa muito chata. Você tá falando que a pessoa é tudo de ruim no mundo, não. A pessoa babaca é tipo a pior espécie de pessoa. Fodido é uma ofensa legal. Você sabe o que é ofensa, gente. É, porque pode não ser uma ofensa. Pessoa vem com bobo e babaca e as ofensas grandes do mundo. Não, vocês viveram muito pouco ainda. Tenho só 17 anos. Mental é de 12. Dá pra respeitar as pessoas que tinham 17 anos aqui até ontem? Quem? Ele é cá. Faz tempo, ele é não, ontem não, hein? Inclusive, amiga, quando que é? Já faz mais de um ano que vocês viram. Não é mais ontem. Qual dia de abril? 19. Eu sei só que ano passado foi na sexta-feira santa. Porque eu não pude comer carne quando eu entrei. Aí eu tive que comer. Opa! Eu não sou católico o suficiente para recusar. Eu não sou cristão. Eu sou, mas não o suficiente para recusar. Não, mas porque o que sobra é peixe, então é carne. E você não gosta de peixe? Ah, peixe é maravilhoso. Eu gosto de peixe. Marco, eu como de tudo. Marco também. Não gosto de tudo. Ah, é, como de tudo. Não come amendoim, não come bacon e come de tudo. Não, ela tá falando de mim porque eu falei que eu como de tudo. Mas existe uma grande diferença entre você comer de tudo e você gostar do que você tá comendo. Eu falei que eu não vou passar fome. Se eu for no lugar e tiver com fome e só tiver peixe, eu vou comer peixe. Agora, se eu tiver a opção de eu escolher outra coisa ao invés do peixe, com certeza eu vou escolher outra coisa. Tipo, o camarada vai me fazer um macarrão. Ele podia fazer um macarrão ali, óleo de boa, um macarrão sem sal no molho. Ele me meda da sardinha no macarrão. Ah, não. Uma sardinha, eu não vou muito mais. Vocês não são sardinha. Quer dizer, ele teve a opção de fazer uma comida decente, mas aí ele achou que tinha que pôr a meda da sardinha no macarrão. Minha mãe fazia coxinha de sardinha. Tá vendo? As pessoas, elas têm o dom de estragar a comida. Então não é coxinha, é barbataminha. Barbataminha. Ela também. Nossa, fiquei triste, né? Mortadela é bom, mas de mortadela é bom. Mas eu concordo que pra mim coxinha é só de frango, né? O resto não é o nome aí. Vale. É bataminha. Sinceramente, eu gosto da massa da coxinha. Vamos lá, então, todo mundo pronto? Não escolheu o nome? E o que seu personagem é? É meio humano, meio robô. Meio literalmente ou partes do robô? É, partes. Chama ele de... Homem de 6 bilhões de dólares. É meio literalmente, é da cintura pra baixo, é o robô, da cintura pra mano, cintura, que cena mano. De Bacurau. Escolhe em Santa Teresa, joga pela janela livros que recebeu como doação. Ah não, os livros estavam mofados. Ah, bom. Não quero livros. Como é esta? Não quero ser educado. Livros é coisa de comunista? Doutrinação. Tá. Livros não podem ter muitas palavras? É. Puta que pariu. É que umas coisas você não bota fé. Vamos pro mundo da ficção então, que o mundo real tá muito triste. Tá, deixa eu explicar pra vocês como é que funciona esse sistema. Antes de mais nada. Pra quem não conhece, mundo das trevas É um jogo barra sistema em que é um nosso mundo normal, só que existem coisas que se ocultam nas sombras. Quando você olha assim de campo de olho, você sabe que tem alguma coisa ali espreitando. É T10, né, gente? T10. E vocês vão ter contato com essas coisas que estão espreitando nas trevas, nas sombras. Como funciona o sistema, tá? Esse jogo só utiliza D10, tá? Toda vez que vocês forem fazer um teste, vocês vão fazer uma combinação de atributo com alguma habilidade. Podem receber benefício, ou seja, bônus, de alguma vantagem de vocês, de alguma circunstância. E toda vez que vocês forem fazer um teste, vocês vão somar quantos pontos você tem no atributo em questão, quantos pontos tem na habilidade em questão. Isso vai ser a quantidade de dados rolada. Então, por exemplo, vamos fazer um teste de percepção, todo mundo. Começar a fazer um teste de percepção. Percepção é raciocínio mais autocontrole. Então, peguem D10 aí, uma quantidade igual à soma dos seus pontos de raciocínio e de autocontrole. Usa o sistema de explodir também, né? Explodir, eu faço. Sim. Explodir. Vou explicar. Quanto que a gente tem que tirar de... Cada resultado 8 ou acima é um sucesso. Tá? A quantidade de sucessos que vocês conseguirem determina o grau de sucesso que vocês têm na ação. Normalmente é necessário só um sucesso para conseguir ser bem sucedido. Tá? Em alguns casos, algumas ações mais complicadas, vai ser necessário mais do que um sucesso para conseguir passar nela. Quanto sucesso agora já? Tá, esse raciocínio mais autocontrole agora. Não, vai deixar aqui. Não é um teste muito simples. É, tá falhando? Então vocês têm que ter 3 sucessos pra perceber o que tá acontecendo já. Todo valor acima de 8 é um sucesso. Aí já tá jogando ou não, Mozinho? Já tá jogando, já tá valendo. Se vocês quiserem, pode jogar aqui no Dice Tray pra. É, o meu ficou embaixo do sofá, mano. É, eu imaginava que fosse. Sério, você fez isso. Tá, tem que ter 3 e 2 sucessos. Você joga 3 e tem que ter 2 sucessos. Isso. 3 sucessos, pelo menos. E quem não teve nenhum? Sucesso tem que ser mais de 8? Mais de 8. Mas era pra jogar 3 dados, né? Não. É raciocínio mais autocontrole. Quanto você tem de raciocínio? Três. Quanto você tem de autocontrole? 1, então 4 dados você vai jogar, não 3. Entendeu? Mas, Jeff, uma coisa que eu não entendi, como que funciona a falha crítica nesse rolê? Como que falha crítica? Só se você não tiver dados para jogar. Aí você vai jogar um dado, só é um dado de sorte. Se você tirar um desse dado de sorte, aí você vai se fuder. É o único jeito que tem uma falha crítica. É a única forma de ter uma falha crítica. Tive um sucesso. Um sucesso? Se fodeu. Pera, eu tenho 3 raciocínio e 3 no controle, já não conto. 6 dados. Ah. E quem teve 0 sucessos? Se fodeu. Raciocínio, 2 autocontrole, eu 4 dados, é isso então? Isso. Porque é a percepção. Quantos pontos percepção assim? Mas nossas habilidades ou não? É, isso pelo menos. Depende que habilidade você tem uma coisa. Tinha que dar 8 em algum? Não, 3. Hã? Tem que ter 3, 8. 3 sucessos. Tem 2, 7, 3 e 1. Dois. Não tem. Eu tenho que fazer o que? Consegui. Tem. Não, não tem que fazer. Astúcia? Eu acho que tem que fazer 2 sucessos. Nenhuma das duas vai te ajudar. E das vantagens? Fala as vantagens. É, senso de perigo. Senso de perigo ajuda. Pega um dado extra. E senso de É, então não, tá aí, eu também tenho de perigo. Então pode jogar um dado extra. É que eu tenho 4 de autocontrole. E 4 de autocontrole. Eu consegui 2, 7, 1, 3, 1, não consegui nada. Eu consegui 2 sucessos. 2 sucessos, não. Ninguém vai ter 3 sucessos. Sucesso é 8. Não é meu. 8 pra cima. Não é meu. E toda vez que vocês tirarem um 10, o dado explode. Você vai jogar outro dado e se der 8 ou mais, é outro sucesso. É se explodir de novo, vai jogando mais dados, entendeu? É assim que funciona. Ninguém teve 3 sucessos? Então joga. 10 explosões, vamos ter 1 sucesso é melhor do que 0 sucessos. Que pressão. É todo mundo sabe. Mas não é o suficiente pra como é que ganha mais dado aí, além das 2 rolês lá? Como é que você ganha 10 dados aí que você tá ganhando? Não, tem que ter alguns pontos. É, tem mais dois. Tá, você tem dois sucessos e dois dados explodidos. Joga dois dados extras. Tem mais fácil de assassino, então logo ele ganhou. Não tem, não tem. Só dois sucessos. Ninguém vai passar nesse teste? Usei 4 aqui. Não. Aqui tem pessoa que tinha que legal. Aqui tem 5. Tá. Aqui tem 4 e aqui tem 3. Você entendeu aí, Marco, o lance de explodir os dados? Oi? Entendeu o lance de explodir os dados? Não, meu Deus, 2, 7, 1, 3, 1. Se tirar 10, o dado explode e você joga outro dado. Não deu 10. E pode ir acumulando. Tá. Tem uma outra, um outro recurso. Vocês têm força de vontade, não tem? Yes. Cada vez que vocês gastam um ponto de força de vontade, vocês podem rolar 3 dados adicionais. Tenho um... Mas a força de vontade vai diminuindo? Vai diminuindo. Vai, mas se chegar a zero, tem um... Como que vocês recuperam força de vontade? Vocês recuperam um ponto de força de vontade cada vez que vocês cedem aos seus vícios, desde que isso exponha vocês ao risco. Por exemplo, qual que é seu vício? Gula, tipo, intenção de roubar, por isso. Intenção de roubar. Quando você vê alguma coisa que você quer roubar, e aquilo oferece um risco pra você, e você aceita correr esse risco pra roubar, você recupera uma força de vontade. Tá, mas é vi, cri, depois roubei. Tá? E quando você satisfaz a sua virtude, você recupera todos os pontos de força de vontade. Qual que é sua virtude? É, fortaleza. Fortaleza. Quando você passa por um perrengue tremendo e ainda assim você não se abala, você consegue manter sua convicção, suas convicções, você recupera toda a sua força de vontade. Tem que ter alguém que tá com 3 pra começar? Tem. Senão não vai começar o jogo. Quem tem mais de 6? Eu vou gastar 1 de força de vontade aqui. Ok. Não, não apague. Tá vendo que na força de vontade tem 2 barras, né? As bolinhas são fixas. Os quadradinhos você marca e você gasta. Eu não escolho meus 2 sucessos, eu só rolo mais 3 jogos. Rola mais 3. Dessa vez é assim. Eu vou rolar um outro lado. Na verdade, quando vocês forem gastar força de vontade, é antes de fazer o teste. Só 3. Pintar com uma linha. Gastar o nome de quem? Todos. Seu pai, sucesso. Um sucesso. Fiador que toma todo o rolo do Bel. Eu tenho mais 2. Já tinha mais 2, 3 sucessos. Deixa eu ver esses negócios. Se vocês quiserem jogar tudo. Cadê o outro bagulho? Tá aí. Ô, Jeff, o que acontece quando a força de vontade chega a zero? Você fica vulnerável. Porque se você precisar da força de vontade pra alguma coisa, você não vai ter. Ah, de bobo, vou roubar pra caralho. Esse Dois sucessos. Ok. Qual que é seu nome? Aprendiz Splinter. Aprendiz Splinter. Você acorda, Aprendiz Splinter. Tá escuro ao seu redor. Aparentemente é noite. Porém, apesar de estar escuro, você consegue enxergar no meio dessa escuridão com relativa nitidez. Você não tá onde você imaginava que você estivesse. No seu refúgio. É, no esgoto, imaginei. Você não está no seu refúgio no esgoto. Há um cheiro diferente nesse lugar. Um cheiro de mofo permeia o ar do local onde você está. Você percebe que você está numa sala quadrada, muito ampla, e está completamente escuro ali. Porém, é um escuro estranho, uma escuridão incomum. Porque apesar de estar escuro, você consegue enxergar. Quando você olha para tentar reconhecer o local onde você está, você vê que existem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas com você. Eu vou acordar pro meu Deus. A que estiver mais próximo. A que estiver mais próximo de você? Ok. Direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda. Você vai e cutuca a pessoa. Dá um chacoalhão nela. E a pessoa acorda. Qual que é seu nome? Abaddon. Como? Abaddon. Abaddon? Abaddon. Abaddon. Ah. Só o nome fosse sábado sem S. O Melê. 2. Abaddon. Melê era fácil. Você acorda. No meio da noite. Não tá na sua cama. E tem um cara que você nunca viu na vida. totalmente estranho, cutucando você. Nossa, você olha pra esse cara estranho, ele é uma ratazana gigante, maior do que você. É uma lei mesmo. Eu amei demais. Que coisa da moça. Como se fala a corda em dado? A cocorda. A cocorda. Ela caiu no dedo. Que merda, né? Acorda? Menina assustada, assim, feio pra caralho, criança. Deve estar caindo. Aí olha ao redor e vejo também que tem mais uma galera ali. Sim. E aí eu pergunto pra ele se ele sabe onde nós está e o que tá acontecendo. Mas não sabe ainda. Estou perguntando pra ele, tá ótimo. Ele sabe onde nós está, o que tá acontecendo? Quem são essa galera dormindo aí? Ele já desistiu de falar. O que é mais difícil, Gabo ou Cleis? Os dois são horríveis. Falei, você falava. Tem algum balde aqui cheio, um pouco de água assim? Pô, os outros teriam que acordar na água agora. Não, se tem algum recipiente com água pra acordar todo mundo mais rápido. Que bom, hein? Ainda bem que ela acordou primeiro. Não. Aparentemente vocês dois estão numa sala ampla, um salão quadrado, que tem 6 metros de lado cada face. Bem grande. O teto, ele é um teto baixo. Tem cerca de 1,70 m de altura só. A altura da soleira da porta, mais ou menos. Não, menor, até ali, é 2,10. É um teto bem baixo. Só pro obseco, porque o ventilador tá jogando vento só no sofá. Ele tá ali lá atrás. Algum de vocês tem mais de 1,70 m? Não, tenho 5 metros. Eu tenho 7. Eu vou! Real, eu sou um anjo caído. Você voa? Tá caído, porra. Okay. Ah, Abaddon é um anjo destruidor. Quando você tenta voar, você já bate a cabeça no teto imediatamente. E aí ao redor vocês percebem, não tem nada no local onde vocês estão. A não ser... Anjo não é bicho. A não ser, distante uns 5 metros de vocês, uma porta. Essa porta, ela tem é uma porta de folha dupla, larga, grande, pesada. E ela tem 2 buracos em cada folha. Um buraco em cada folha quadrada. E por esse buraco passa uma grossa corrente de aço enferrujada. Não tem nenhum balde d'água. Não tem nada ali dentro. Eu bato as unhas, no, tipo, arranho o chão com as unhas do pé. Fica arranhando. Todo mundo. Tá legal. Todo mundo pode acordar agora. Não precisa nem rolar pra isso. Vocês acordam. Gente, muito bom. Saudações. Saudações. Onde é que eu tô? Tava no... Será que estou na água? Na galáxia. Só sai uns bracinhos, umas perninhas da caixa. O que você é, mano? O que você é? O homem da caixa? O homem sabe. Vai rolar a apresentação? Vamos, por favor. Vocês acordam, então, nesse lugar. Vocês estão numa sala quadrada, teto baixo, cheio de mofo, tudo escuro. Apesar da escuridão, vocês conseguem se enxergar e se distinguir com uma nitidez que vocês não supunham ser possível nesse grau de escuridão que está no local. Porque não tem uma única fonte de iluminação onde vocês estão. E ainda assim vocês conseguem se ver. Não conseguem se ver com exatidão. Não daria para ler um livro nesse lugar. Mas vocês conseguem ver uns aos outros, conseguem distinguir as feições de vocês. Se algum de vocês conhecesse o outro aqui, vocês conseguiriam se distinguir. Se reconhecer. Como vocês são? E o grupo que vocês estão vendo é totalmente maluco. Eu sou um gato. Quando vocês despertam, imediatamente vocês vêm. Uma ratazana bípede de um... Qual que é a sua altura? 1,70 m, vestindo um kimono. De 1,70 m, raspando a cabeça no teto, vestindo um kimono japonês. Próximo dessa ratazana, tem um que vocês consideram um anjo. Uma zona preta, flutuando. Assim, flutuando. E asas negras. Que a gente vai caçar lá, né? Os dois felinos aqui. É verdade, o João tá. Vocês vão pro mercado, mas deixa quieto. E aí vocês acordam nessa cena, nessa situação. Cadê? Tem medo de escrever como vocês são? Descrevam-se. Quem quer começar? A minha ruiva. Ah não, essa é ela. É verdade. Eu lembrei da mesa, fazer o quê? Jogar. Eu joguei da minha ruiva, da hora. Da ruiva. Continua, né? Cabelos loiros, muito, muito compridos, extremamente bagunçados, de uma forma que parece não humana. Tenho olhinhos pequenos. E, tipo, aparentemente muito forte, com uma cara muito enrolada e um ar superior bem. É o Leão do Mágico de Oz. Não. Vou botar isso no meio. Bom, eu acho que ninguém vê isso. Eu sou uma mulher lagosta. Peraí. Como é que a gente sabe que você é uma mulher? É porque a cabeça é de lagosta. É, o corpo, ele é de humano, tirando a... o corpo é humano. Um centauro lagosta. Só a patinha aqui não. Eu tô com um capacete de astronauta e uma roupa que se coloca embaixo da roupa pesada. Que da hora. Tenho 1,70 e sou lilás. Lilás? Inclusive a cabeça? É. Uma lagosta lilás. Você é tipo um alienígena, só que uma lagosta. Você é tipo um alienígena, só que um rato. Precisa explicar como é ou por que eu sou uma lagosta? Não. Depois você primeiro eu estou descrevendo a parede, depois vocês vão interagir. É uma coisa que deu muito errado. É, claramente. Depois vocês vão interagir para tentar se conhecerem. Ícaro. Eu sou um ser que não é dessa dimensão. Ele tem 1,10 de altura, ele é baixinho. Ele tem os braços longos e uma perna maior que a outra, porque né, não cabe essa. E ele esconde o corpo dele numa caixa de Sedex. Aí tem os olhos do lado do olho só, que dá pra ver uns pontinhos no fundo. E tem uma boca pintada do Felipe, assim, do bracinho e a perna. Uma caixa de Sedex com braço de perna. É isso que vocês estão vendo. Uma caixa de Sedex sorridente. Porque não. Não deveria estar sorridente, porque foi extraviada. A gente perde moralidade vendo isso. É, dá pra causar um trauma. Nossa. Dá pra causar um trauma. Uma lagosta lilás? Uma lagosta lilás. Caramba. Uma fazenda gaga. Tá. Vocês veem um homem. Aparência jovem, ele aparenta ter uns 20 e poucos anos. Certo? É um ser humano magrelo, atarracado. Tá? Meio alto, compridão. A cabeça dele também tá quase raspando no teto. Aliás, a cabeça dele tá raspando no teto. Porque o cabelo dele é incomum. Tá? O cabelo dele é incomum. E ele é branquelo de tudo. Um cara que aparentemente nunca tomou sol na vida. Certo? O rosto dele é assim, cheio de espinhas. Todo lotado de espinhas. Ele usa um óculos grandão, gigante assim. Vocês olham assim, a grossura da lente, deve ter uns 18 graus em cada olho, aproximadamente. E o cabelo dele, ele é comprido, pontudo assim pra cima, como se fosse um cone. E o cabelo dele raspa no teto. Que cor é o cabelo dele? Verde. Não, pô. É o quê? Coringa. Coringa. Não, é o Coringa. Não é o Coringa. O Coronga. Como que ele tá trajado? Ele não é o Coringa. Como esse cara tá trajado? Ele veste uma camisa social. Que tá por baixo de uma blusa de lã, de gola fechada. Vocês só veem a gola da camisa social, tá? Sendo fechada pela gola da camisa de lã. E é toda listradinha. E ele veste uma calça social e sapatos. Gente, por que você não fez personagem? Chama Maurício? Não. É Jared. Jared. Também não é o Jared. Não é Rei dos Doentes. Não foi essa. Eu já vi. Eu sou um ser humano mesmo, aparece. Não, ele é um ser humano. Não, ele só no jogo. Mas só que, tipo, os dois braços e a perna esquerda, devido a alguns problemas aí, tiveram que ser substituídos por partes mecânicas. E, tipo, tem 1,80m. Não sabe respirar, então ele fala meio ofegante. E usa um Juliette. O quê? Juliette. O que é um Juliette? Aquele maluco do espelhado. Uma das minhas melhores amigas. Aí fica a critério de... É melhor usar o óculos do que a sua amiga. Juliette. Juliette. Fascinante. Ah, Juliette. Juliette. Eu queria usar uma Juliette. Essa eu conheço? Me chama João. João? João. Tem um crachazinho assim, seu João. A gente tem que falar os nomes também? Não. Estão acordando e vendo a Isaíce. E aí? Meu personagem, ele é um gato. Sem bota. Sem bota. É um gato... Tem o tamanho de gato macho, sabe? Que fica maior. Mas não necessariamente... Não sei, o gênero dele. E ele muda de cor. Excelente qualidade. Mas ele vai mudando de cor. Vocês percebem que ele muda de cor, mas vocês ainda não sabem por que ele muda de cor. Ele é vizinho de camaleão. E... Ah, ele só se espreguiçou mesmo, né? Acordou. Acordaram ele. Se espreguiçou assim. Só foi gato. Sentou. É, minha... é gato. Começou a tomar banho. É um gato, é um gato. Por enquanto. Além de toda a bizarrice, ele tem um gatinho fofinho. Nesse momento ele tá preto. Né? O negócio mudando de cor ali quando desliga a pedra, não vai entender. Não, eu falei que ele muda de cor. Não falei que ele tá mudando de cor. Ah, sim. Ele não mudou ainda. Tá. Isso, não, não, isso é o que vocês veem. Ia ser mais legal se ele ficasse cuspindo bola de pelo toda hora do que ter um demônio. Um vacilão, cara. Depois eu vou falar, meu, aí eu gosto. Você é um gato e ele não resiste a coisas fofinhas. A gente desculpas. Ainda bem que o resto é tudo feio. Os olhinhos. Eu só vou obedecer ela, o resto é tudo feio, tô de boa. Bom, vendo isso, qual que é a primeira ação que vocês tomam quando vocês despertam? Vocês despertam da seguinte forma. Vocês estão dormindo. E aí vocês escutam um barulho de uma garra, um rastelo raspando na madeira. Sim, o chão é de madeira. Raspando assim fortemente no chão de madeira. Isso quebra o som de vocês, vocês despertam e olham ao redor e veem todas as bizarrices. Qual que é a primeira reação que vocês têm? Me pergunto, que porra é filha essa? Filha da puta! Consegui, consegui! Que porra é essa? Servo! Seu personagem tomou a mamãe e parou pra dar risada. Um gato dando risada. Um gato. É isso, eu tá, fico cego, filha da puta e que tem... porra é essa? Os dois estão mudos. Exato. Tô tomando que elas faltam. Ele levanta os macacos. Você anda pulando? Aí, gente, é porque a caixa. Não, mas a caixa atrapalha ele andar. Ele tem uma perna menor que a outra. Se você tirar a caixa, você vai ver que ele é desproporcional. Porque ele encolheu assim pra jogar na caixa, ele cresceu assim. Tinha travesseiro na cama? Na sua cama? A gente tá não sei, a sua cama. Tá em cama? A sua cama, me diga, tinha travesseiro? Tinha travesseiro. Vocês estão todos acordados, acordando deitados no chão. Ah, tá, gente. Tem uma cama. Não, tem cama. Tá todo mundo deitado no chão. Você não gosta de jogos mortais? Não, não foi uma festa muito da hora que vocês acordaram todo mundo na mesma cama. No chão tinha cama. No chão tinha sem travesseiro. Não. Sem travesseiro. Ninguém tá amarrado. Ninguém está amarrado. Melhor assim. Olha. O cabelo verde, ele vai levantando, olhando. Consegui! Consegui! Consegui! Bom pra você. Que dimensão ao planeta estamos? Queríamos saber também. Eu tava fora do planeta e parei aqui. Qual deles, né? Cabelo verde já foi agora. Quem? Hã? Agora foi, depois é da Umpa dimensão Umpa. Foi. Quem é? Que cresceu demais? Um palumpa que cresceu demais? Não. Quem é? Vocês vão rachar o que vocês descobrirem o porquê. Quem é? Quem é? Deixa ser. Você vai saber no momento. Vocês também são viajantes? Não. Não me compare a você, criatura inferior. Nossa, que cuzão dessa criança. Nossa. Eu sou o rei. Vai se encolhendo. Nossa, desculpe, eu não quis ofender. Mas não é viajante do tempo e do espaço? Eu não sei, eu não me lembro. Ah, entendo. Bem, a última coisa que eu me lembro, eu estava no meu laboratório, eu acho, fazendo um experimento envolvendo buracos de minhoca, eu acho. Eu também não me lembro. Não me lembro. A propósito, quem são vocês? Eu sou a Álida. Como? Álida. Álida? Eu estava numa viagem na Lua. Me lembro de estar fazendo alguns cálculos para voltar para a Terra e acordei aqui. No lado escuro? Por isso nunca vimos ninguém com você. Você deve habitar no lado escuro, não? É, isso foi uma vocação. Fantástico. Eu tinha certeza que nós estávamos sozinhos. A Área 51 deve ser verdade também. Não. Eu era humana. Uhum. É? É. O que te aconteceu? Foi uma explosão que soltou radiação. E aí tinha alguns crustáceos que foram comigo na viagem. Passou, né? Tá. E nisso tinha uma lagosta e eu acabei me fundindo com ela, né? Agora eu tenho alguns. Agosto. Bizarro. Você vai vir. Genial, adorei isso. Você vive muito. Será que a gente consegue replicar isso? Se a gente conseguir reproduzir as mesmas condições em que aconteceu esse acidente? Não, não é muito bom, acho. Ah, imagina. É até que está uma loucura. Tanto preconceito lá. Acho que. Mas a gente não está na Terra? Eu acho que não, porque eu estava fazendo experimentos para viagens espaço-temporais e agora eu estou num local estranho que eu nunca vi, desconhecido, e com pessoas que com certeza não são do meu mundo ou do meu tempo. Eu sou da Terra. Desculpe. Qual delas? Você é da... Eu já vi você. Aquele desenho antigão que passava na televisão. Desenho? Tartarugas Ninja? Então vocês existem. Ah, droga. Eu devo estar sonhando. Alguém pode me dar um beliscão? Menos você. Pulando na cara. Ai! Isso doeu de verdade, não é sonho? Não é sonho, droga. Então as tartarugas ninjas existem de fato. Os Kuen são reais. Os quem? Kuen. Kuen? Kuen. Kuen. Kuen. Kuen. Kuen. Kuen. Tipo um prato? Kuen. Escreve ali. Kuen. Sim, eu sei o que você está falando. Nossa, ah, sim, o chiclete mastigado. Por que você dá atenção à comida, criatura inferior? Qual é a sua altura? Ah, acho que não é um tamanho dele. É, então. Não dá um leão bico? Então, não. É porque ele não é um leão, ele é um leão que ficou aprisionado. Espera, tô entendendo. Eu tô entendendo. Você já falou com o mago, né? Só pode ser. Eu acho que o experimento deve ter dado errado e eu devo estar em coma, tendo delírios. Por isso o beliscão é real. Tartarugas Ninja, o mágico de Oz, faz todo sentido. Não me compare a essa crença de criaturas inferiores ridículas. Quarta vez que eu falo inferiores, não vou contar, mas é bico. O ego desse leão, gente. Eu espero realmente que eu esteja em coma, senão eu estou perdido aqui. Algumas vezes, gente. Meu nome é Pim. Meu nome é Pim. E vocês, quem são? É como? Pim. Pim? Sim, Pim. Você é asiático? Não. Tá bom. Bom, acho que já me apresentei. Quem são vocês? Eu sou... Eu sou... Eu sou brasileiro. Que Brasil é esse? Cabelo verde, imagina. Eu sou brasileiro. Esse porte de Juliette, olha pra ele. É. Você também? Eu sou brasileiro, mas eu trabalho na NASA. Meu nome... Na NASA? Sim. Como eu nunca tive por lá? No laboratório da NASA, que é muito grande. Ah. Como eu nunca tive por lá? Logo você. Exatamente. É, porque você é classificada. Eu sou apenas um simples físico genial, mas ainda assim um físico. Meu nome é Neiro, Pim Neiro. Muito prazer. Prazer, eu acho. Eu sou Pinheiro, só que sem o H. Deus do céu. Tá. Culpem a caixa. Eu escrevo ali no chão de madeira aprendiz Splinter. Você gagueja quando escreve? Não. E quando canta? Não sei. Pode não gosto de musicais. Você pode ficar cantando o tempo todo. Mas não, não, não é um filme da Disney isso aqui. Vamos todos começar. Vamos virar um musical agora. Virar um musical. Escrevo ali aprendiz Splinter. Aprendiz de Splinter. As tartarugas, as tartarugas existem. É que eu tenho unha grande no chão de madeira. Ah, chão de madeira? Não tinha que chão de madeira. Chão de madeira. Ele olha assim, você escrevendo. Parece tá, mas pera caixão. Aí. Você escreve isso aí. Em que língua? BR. Eu sou aprendiz de Splinter. Sei várias línguas, ele diz que é brasileiro. É todo mundo BR, então. Todo mundo é BR aqui? Petro é BR? Todo mundo? É porque não. A caixa não. Ah, eu? Ah, não, a caixa é BR. Juliette não me deixa mentir. Ele tem partes BR. Tem partes BR. Já foi lá. Eu sou meio brasileiro, meio chinês. Ah, por isso as partes robóticas, entendi. Não, a China não. Estava bem mais avançada do que o Brasil. Tem não. Qual o seu nome, ser mecânico? Eu juro. É, no interior. Ela não vai ter sido alguma coisa. É como? João. Não há algum problema pra comum. Respirar. João. Deve ser tipo aqueles bosquímanos da África que falam estalando as línguas. Não, é que eu não consegui resolver alguns problemas respiratórios. Os chineses não deram jeito ainda. Ah. Entendo. Eu posso tentar dar um jeito nisso pra você. Confiado, talvez. Porque o governo vai te dizer alguma hora. Sou bom com informática. Ah, sim. E você? Você não é uma figura humana? Não, eu sou o Abaddon. Um anjo caído. Um anjo destruidor. Antes daqui eu estava infiltrado como ministro de um presidente laranja. Estava tentando fazer uma guerra, mas não deu certo. Por enquanto. Pera, você tá falando sério? Que presidente laranja? É o Bolsonaro. Você realmente é um anjo? Sim, mas o Bolsonaro é senhor laranja. Mas essas coisas não existem. Vai me falar agora que Deus existe. Não, olha, não existe. Ainda existe. Claro que existe, você tá me vendo aqui. Olha só. Nossa. É, moleque, bravo. Bravo. Nossa, amigo. Calma. Quem é esse maluco? Quem são esses malucos? Quem são vocês? O que a gente tá fazendo aqui? Eu sei que é cama, o senhor de toda a savana. Eu vou até a porta assim e dou um toque-toque. É uma porta ou era só um buraco? Eu quero ver se falar alô gaguejando. Não, só dou um toque-toque. Bato na porta. O som das suas batidas ressoam pesadamente na porta e ecoam pelo longo corredor que você consegue divisar através do buraquinho onde está a corrente. Ninguém responde. Se apresente, servo. Não quero. Ela vai ficar só miau. O gato falou! Oi? Ah. Desmaiei. Ah, claro, porque vê um anjo. Desmaiei. Um leão, mulher de lagosta. Aqui, mas o gato fala. Esse, não, deixa eu explicar. Eu acho que ele é tipo a criatura mais próxima dele. Real que tem, entende? Então, tipo, se tirar a crença desses caras, firmeza. Agora ele vai tirar um objetivo. E ali é o meu. Tava tomando banho. Mas ele não viu o gato dando risada? Nem se atentou pra isso. É. Ok, desmaiou. O que vocês fazem? O ratazana tá lá. O aprendiz Splinter tá lá batendo na porta. Eu tô tentando olhar. Eu vou lá, tento ver se você tem alguma inspiração. Tem algum. Respirando ainda. Você checa o pulso com essas garras. É, deixa eu ver se você tem pulso. Não mais. Morreu. Acabou. No céu tempão. Gente, ele tá respirando. Mas, assim, isso não importa, a gente tem que sair daqui, sabe? Isso não importa. Ah, mãe, eu não vou pra escola hoje, mamãe. Eu quero assistir Globo e Globo. Ah, o gato fala! Fala. Fascinante. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Como é que vocês vieram parar aqui? Isso não é um sonho. E eu acho que eu também não tô em coma. Então isso é real? Calma, a gente podia ver alguma coisa que tem com jeito, sei lá, papéis, pra gente tentar entender a data que a gente tá. Tá vazio, ele falou que a gente tá no... Não, mas... com a gente, né? Sim. Boa ideia, ele começa a fuçar no bolso. Vou tirar uma toalha do varal e eu vou. Acho que tá chovendo. Tá chovendo? Não. Vai fazer isso em on ou em off? Não. Bingo! É literalmente tirar a toalha. Foi um pra debaixo. Eu sinto que o meu sofá vai ganhar uns dados. Nem a você pau. Tá chovendo ou não? Não, cara! Eu sinto que seu sofá vai ganhar um colinho daqui a pouco. Porque o sofá tá levado. Tá, tô fuçando nos meus bolsos. Que eu encontro nos bolsos dele. Ele tá mestrando pra ele mesmo. Bom, quero dar alguma coisa que ajude vocês. Ah, interpretei. Uma chave mestre. Será que você é um mestre? Gente, eu tô... Pega a folhinha da batata, por favor. Tá. No bolso do pinheiro. Nerd maluco do cabelo verde. Pontuba. Grande maluco com cabelo verde com tudo. Se é branco. É uma impressão que eu já vi. O Etevaldo é colorido, né? Existe um bloquinho de notas. Tá? Existe uma caneta. Vocês podem usar para fazer anotações que vocês quiserem. E existe essa anotação no bloquinho de notas. Perdão, aqui. Pode ir vendo e passando. Escrito isso. Ou melhor, tentado escrever isso. Isso me soou como uma equação. O começo dela. É, eu trabalho na NASA. experimentos envolvendo buracos de minhoca. Eu trabalho tentando desenvolver uma equação e um experimento que permita viagem no espaço-tempo. Viajar para outras dimensões. Então, um só. Quer dizer que a equação deu errado. Deixa aqui. Ah, e a gente tá aqui agora. Pra render, você tá dizendo que eu causei bem. Isso? Não é isso. É eu céu. Sou um gênio? Qual é a sua... Você fala alguma coisa, Caixa? Eu falo. Muito bom. Você Cedex. Tem nome? Cedex. Meu nome é... Aí vocês ouvem um barulho muito agudo, assim, de uma chuva. Ouvindo, tipo vocês. Barulho de quando tá entrando na internet. Mas vocês podem me chamar de Cedex. É o que tá escrito na caixa. Cedex. Tá bom, Cedex. Isso é bem estranho. Ele ficou triste, eu fiquei triste. Tá estranho, mas cabelo dele batendo o teto até tirar os outros. Ah, isso aqui? Ah, é trote de quando eu entrei na NASA. Porra! É, por causa do meu nome, quando eu entrei... Eles fizeram isso com o meu cabelo. Dinheiro. Me mostre esses seres, eles parecem ser interessantes. Que seres? Os que fizeram isso com o seu cabelo. Eu... Primeiro a gente tem que sair daqui. Primeiro descobrir onde que é aqui. Sair daqui pra tentar voltar pra lá. Infelizmente a única coisa que eu tenho é um bloco de anotações e minha caneta. Isso deve dar pra alguma coisa. Eu vejo o que tá se prestado pra... Pode me prestar. Eu vou tentar abrir a porta. De que forma? Dá a caneta aí. Bom, empurrar ela primeiro. Ó, você é um rato, cara. Abre nos dentes. Pô, minha caneta. Calma aí. Seja um jato. De que forma você vai tentar abrir? Primeiro abrir essa tipo a corrente e tal. Tá, quando você chacoalha assim, você percebe que a porta ela dá uma chacoalhada, certo? E do outro lado você escuta balangando e batendo um pesado cadeado. Ah, então vou usar golpes de Kung Fu pra quebrar a porta. Eu tenho Kung Fu, rato destruído. Certo, vamos lá, você vai fazer um teste de briga mais força. É, aí eu tenho especialidade com fundo, alguma coisa. Isso, te dá um dado extra de um especialidade. Tenho 5 de briga e 1 de força, mas vamos lá. Eu tenho destreza. Ok, você, para estourar essa porta, ela é extremamente pesada, grossa. Você vai precisar de 3 sucessos. Eu posso tentar te bater na dobradiça dela? Não? Podia pedir a minha ajuda. É verdade, tá enferrujado, sei lá. Posso tentar quebrar ou empurrar? Tem que fazer. Lá gosta? Eu não vou ter. Eu indico a porta assim, um cadeado. Pra. Eu preciso fazer teste? Precisa. Vai ser um teste de força. Pode ser força mais vigor. Pode ser força mais briga. Força mais esportes. Força mais briga. Força mais briga. Aí eu dá pro insomo, né? Você vai jogar os dados. E. É dois? Força. Não sei quanto você tem de força. Tenho 4. 4 dados. E quanto você tem de briga? Tenho 3. Então você vai jogar 7 dados. Tem que tirar 3 sucessos. Você ajudando a dar algum bônus? Você tá ajudando ela? Sim, ela tá me ajudando. Isso vai dar bônus. Deixa eu lembrar como é que eu uso aqui. Mas... Aqui o livro. Não tem mais dado lá que você pegou aqui. Nossa. Tinha um que não era... Marcos, 8, 1. Aqui tem outro. 2, 3. Esse é o 9 ou é? Aqui. Tem 2, 8. Ela precisava de quantos sacos? Peraí. Tá, como vocês estão se ajudando? Cada um pode rolar um dado extra. Eu tive 3 sucessos aqui. Estourou. 3? Mas estourou já contou como 8, né? Já deu 3 sucessos. 4 sucessos. Tem. 4? Okay. Estourou. Quando estourou, conta como sucesso. Vai jogando dado adicional. Quando for estourando, vai jogando dado extra. Então... Mas não conta que estourou como sucesso também? Conta como sucesso. Ah, 4 sucessos. Deu 4 sucessos. Joga de novo. Joga de novo. Nossa! 5 sucessos. Sucesso. Dado, dado, dado. Não tem mais forte, não tem mais parede, não tem mais... Ok. 5 sucessos, um sucesso excepcional. Ela vai com as garras de lagosta dela, chega na corrente, clac! Parte corrente facilmente. Como se fosse faca quente na manteiga. Ao mesmo tempo que você tá batendo com tudo ali na porta, ela faz clac, você dá uma pancada, buf, estoura. Aí você cai porta, de cara no chão. Corrente, cadeado, e a porta ela escancara. Com um pesado ranger assim pro lado de fora. Algo comum, uma porta se abrindo pra fora. São duas folhas, hein? Duas folhas de porta. Essa porta, ela é enorme. Ela pega toda a extensão da parede dessa sala onde vocês estão. Cara, é 6 metros de porta? 6 metros de porta. Ah. 3 de cada lado. E o corredor, ele também tem 6 metros de largura. Vocês olham, 6 metros de largura. Ele deve ter uns 20 metros de profundidade. Chega lá no fundo, ele se divide para a esquerda e para a direita. E vocês percebem que ele parte com 6 metros e ele vai estreitando conforme ele vai chegando próximo dessa bifurcação. Quando chega lá no final, ele tem aproximadamente uns 3 metros de largura só. Ainda é um corredor bem largo. Antes de qualquer coisa, até falar pra mim. O personagem ele tem investigação e ocultismo, então como eu roubei esse negócio que é que eu como eu falei, seu um bloquinho de nota, eu posso fazer uma magia para identificar se tem alguma coisa oculta, alguma relação com o oculto nesse quarto ou nesse coisas corredor. Ocultas? Você vai fazer para mim um teste de investigação, mais inteligência. Ou raciocínio, pode ser também. Precisa ter construção. 2 sucessos. Dois. Esse é um. Isso. Então é isso, 2 sucessos. 2 sucessos. Certo. Você sai procurando, investigando o local onde você está. O corredor à frente também? É, eu dou uma olhada no corredor. Eu dou uma olhada no corredor. Maravilha. Você nota no chão. O chão ele é um chão de madeira. Tá? Esse chão ele é assim, são várias tábuas de 20 centímetros de largura. Tá? Essas tábuas elas são compridas no tamanho do corredor. Uhum. Do mesmo comprimento do corredor. É algo assim surreal, porque alguém teria que ter feito uma tábua dessa com uma árvore inteira para conseguir uma tábua desse comprimento. Você não nota emendas no sentido do comprimento. Elas são postas lado a lado uma perfeição milimétrica, absoluta. Certo? Tem uma fina camada de poeira cobrindo esse chão, desse corredor. E nesse chão você nota pegadas. Pegadas estranhas que chamam a sua atenção. Gente! Eu vejo pegadas. Como tá moral? Vocês podem me levar a sério ou não, mas tipo... Sou muito sério nos meus assuntos, tá bom? Não, você deve ser uma empresa séria. Você sabe reconhecer que tipo de pegadas são? Sim, posso ir. Pode ir? Existe um par de pegadas que parecem ter sido feitas por sapatos. Tipo sapato social. Tamanho de pés de seres humanos. As pegadas parecem com aquilo ali. Ela aponta pro seu pé. Ele põe o pé em cima, assim, de onde você aponta a pegada. O pé dele cabe certinho. Incrível! Porque você está me olhando. Foi você que atirou esse girl? Não, eu já disse que não. Você está mentindo pra mim? Não, eu não não estou mentindo pra vocês. Aumenta o jogo. Eu não estou mentindo pra vocês. Eu sei tanto quanto vocês desse lugar estranho aqui. Tá. E é só uma coincidência, é um pé de um sapato social. E deve ser 37 igual o meu. O que tem isso demais? É só uma coincidência. Uma infeliz coincidência retórica. Posso usar a linguagem corporal pra ter certeza que você tá mentindo? Porque é investigação. Pode. E, tipo, a linguagem corporal é isso, né? Você lê a expressão de outra pessoa. Sim, pode. Joga um teste de, então, investigação mais raciocínio. Um sucesso. Mas não tem só esse rastro. Eu fico quieto. Você fica quieto, você não fala? Olha, na verdade tem dois outros rastros. Então, mas eu identifico o rastro. Identifica. Eu tenho investigação, eu posso tentar ver também. Mentira, estou de tramóia. Tramóia é outra palavra que eu não vi um tempo. Deixa eu usar o lenda aí, se não vai ter viagem. Que sucesso. Sucesso. Quanto é esse Jefferson? Eu jogo 10 dados e não vai ter sucesso. Ok, ok. Tive okay. Dois sucessos? Ele responde de bate-pronto para vocês. E ele fala assim com convicção. E você tá impondo toda a sua presença majestosa, leonina, sobre ele. E o meu instinto animal de hoje não consegue perceber. Então, ele não está exalando nenhum feromônio que denote mentiroso. Mentira. Nenhum feromônio mentiroso. Mentiroso. Ele está falando a verdade. Tá bom, eu farei junto. E vou pra perto das pegadas pra ver se... Tipo, eu consigo sentir um cheiro parecido. Aí eu queria saber, já que eu tenho investigação, se eu também não consigo ver os rastros sobre o serzinho ali, né? Porque eu tenho investigação. Faz o teste. Investigação mais raciocínio. É isso, investigação mais raciocínio. Isso. Quantos? Dois sucessos também. Ah, pegando uma corrente e colocando no bolso. Ok. Quanto? Agora vocês têm dois pedaços de corrente. Tá? Dois pedaços de meio metro de corrente. Pra fazer uma arma boa com isso. Enquanto eles vão investigando, tipo, gente, eu acho que a gente deveria se dividir. Ficar aqui parado não vai dar certo. Tem dois corredores. Talvez se a gente aumentar. É o início de um filme de terror, vamos se dividir. Mas... Sim, começa. Podemos ir por um lado? Sim, mas como vamos decidir que lado? Eu indico a esquerda, pronto. Pera, tem quantos lados no rolê? Dois. A gente tá procurando o quê? Seis. Uma saída? É. Qualquer coisa que indique onde a gente tá. Eu senti o cheiro das pegadas, né? Deu do sucesso aí? Não, eu senti o cheiro, é diferente de... Eu não tava, tipo, eu tava procurando o tipo, as pegadas que ele viu. Mas eu falei de você, certo. Pra ver se era o cheiro das pegadas. Calma, mas peraí, agora, as pegadas vão até o fim do corredor? Bom. E aí elas vão pra que lado? Você revela? A gente sabe, né? É porque eu sinto o cheiro. Ninguém perguntou pra mim. Então, vamos descobrir isso. Joga pra mim um teste de percepção. É raciocínio mais autocontrole. Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa que você pode me ajudar. Seus instintos. Se você tiver ligado a instinto aí, pode te ajudar. O que você tem? Instinto, eu tenho senso de perigo. Não. Eu tenho senso de direção. Também não. Mesmo numa situação em que as pegadas vão servir pra mostrar o caminho certo. É, mesmo. Você não sabe se as pegadas mostram o caminho certo. Eu tenho resistência férrea. Acho que nada. Nada disso. Olha, vai dar coca aí. Aí eu também tenho linguagem corporal com isso. Seja útil, olha. Isso são vantagens? Não, são habilidades. Especializações. Eu já falei. Tá. É, Ah, pode jogar um dado extra por causa do conhecimento de Savannah, por ter instinto e tudo. É autocontrole mais que... Raciocínio e autocontrole. E os demais, gente, o que vocês estão fazendo com isso que tá acontecendo? Eu pedi mais um dado. Bom, eu pergunto pro Zé Caixinha até onde que vai aspirar, né? Pra direita ou pra esquerda? Inclusive, quanto tem que tirar? Quanto sucesso, gente? Com sucesso você já consegue identificar o cheiro. Ah, dois sucessos. Tem um cheiro bem parecido com o dele. Dele, seu? Esse que dá no tomado. As pegadas que ele aponta no chão, quando você cheira, lembra o cheiro dele. Lembra ou é igual? Lembra. Tem alguma sutileza sutil que distingue um cheiro do outro. Mas os cheiros são muito parecidos. Mas eu sei que são diferentes. São ligeiramente diferentes. Falou que dopou todo mundo, trancou todo mundo aqui, se dopou também e esqueceu de tudo. Os cheiros são diferentes, não? Consegue. Consegue. O cheiro do nerdzinho cabeça de pinheiro? Tem bosta de cheiro e bosta de gato. É um cheiro ligeiramente mais ácido, mais frutado. Cheiro meio de eucalipto. Tá. E o cheiro das pegadas, para, ele é um pouco mais amadeirado. É um cara, é um pinheiro, velho. Hã? É o perfume que ele tá usando. Tem um cheiro de Natal. Mas tem essa sutil diferença no sumo. É que assim, né? Quando a gente pensa em bicho, ele não cheira perfume, né? Ele cheira tipo um cheiro natural das pessoas. Exato. E tem essa distinção. Tem essa distinção. Quando você fareja ele, e quando você fareja o chão, tá? Você sente nele um cheiro assim, um pouco de insegurança. E quando você cheira aquele cheiro que está ali no chão, os feromônios que vêm ao seu nariz, eles trazem a você uma sensação de determinação, convicção, total segurança. E aí? O que mais? Não, tô dando uma. Assim, tá vendo ela farejando? Tá, também. Sim, é, a gente só imita. Não. Gente, deixa eu sair daqui. Relaxa. Eu já vi esse filme. Cedex. Pra onde é as pegadas da. Tá me faltando ar. Eu já vi esse filme. Chama Sepultado Vivo. Eu acho que a gente foi enterrado vivo aqui. Caralho, uma cova bem grande, hein? Eu acho que eu vou. De novo. Se você. Eu acho que eu vou. Ah. Belisco. Deixa! Próximo beliscão, deixa pra lagosta. Obrigado, Cedex. Você me perguntou em que caminho deveria me seguir? Ser inferior. Você possui família. O meu nome é Pim. Ser inferior. Ser inferior Pim. Você possui família? Claro que eu possuo. Irmão? Não possuo. Filhos, irmãos? Eu acho que eu tenho mãe. Mas eu não me lembro dela. Um pouco suspeito. Quem tá com a caderneta? Eu comi. Isso não. Tá não. Ele é um ladrão, não é um político brasileiro. Não, eu ia pedir emprestado. Não, um laranja. Beleza, tem dois ladrões no rolê. Eu viro pro gato e falo, servo, vou promovê-lo ao posto de cunho. Eu preciso da sua ajuda. quando esses seres inferiores e nojentos me colocaram nesse corpo inferior e nojento, coisas começaram a acontecer. Eu não me lembro. Logo, eu estou falando com ele, tá? Tipo, eu me aproximei, as outras pessoas não estão ouvindo, é só pra ele. Ah, tá, vocês estão cochichando. Ah, então eu dou aquela respiração ofegante, ó. Levanta e sai seguindo as pegadas, eu tô cansado desse povo aqui. Enquanto isso, okay. Eu vou atrás, eu vou com vocês. Eu vou com o robô também. E aí eu te volto. Que lado você vai? Do lado das pegadas. Tô seguindo as pegadas. Se ela for pra esquerda, eu vou pra esquerda. Se ela for pra direita, eu vou pra direita. E é isso aí. Todo mundo com as pegadas. Estamos os dois. Só os dois felinos batendo papo. Juro esse cara aí, né? Todo mundo com as pegadas. Eu tô seguindo a galera nas pegadas. É um anjo da discórdia, da destruição, e a gente tá tipo assim, foda-se. Ah, mas ele já melhorou. Eu sou bonzinho. Ele se redimiu. Eu perdi o dado de novo. Suas perninhas se movem muito rápido. Eu vou pulando bem rápido. Essa é a deck. Vai andando meio ponto e vírgula. É tipo, exatamente. Meio ponto e vírgula. Caralho. Essa foi triste. Pesado. Outro jogo proibido? Mais um. Mais um cheio de cortes. Tá, enquanto os dois felinos estão conversando lá atrás, o restante vai avançando pelo corredor. Esse corredor é claro ou é escuro? Escuro. Tudo escuro. Eu acendo a lanterna que tem no meu braço pra dar uma iluminada. Tá lanterna no braço? Braço mecânico, oh. Ele tudo. Aí sim. Tem uma chubasqueira, né? Não sei, não testei ainda. Como que você acende a lanterna no seu braço? Você é comando mental? Você bate assim? Um botão mesmo, você aperta um botão? Tá. Então vocês veem o homem biônico made in China. Ele tem escrito Made in China nele. Lógico que tem. É o charme do rolê. Ele tá usando a Juliette, mano. O Juliette foi fabricado onde? Hã? O Juliette foi fabricado onde? China também. Comprou tudo no AliExpress. Ele mesmo montou. Ele aperta um botão assim no braço, aí acende uma lanterna, ilumina a frente. A luz da lanterna clareia um pouca coisa a mais do que vocês estão enxergando. Tem uma coisa que eu não entendo. Como só ele consegue enxergar as pegadas? Ele fez o teste. Porque ele é um ser de outra dimensão. Não, não é todo mundo enxergando as pegadas agora? Porque são pegadas no chão aqui assim, ó. É difícil de ver. Mas qualquer um poderia ver. Eu acho que daqui que poderia ver... Qualquer um poderia ver. Qualquer um que fizesse um teste de investigação, passasse um teste e chegaria às pegadas. Qualquer outro que não passar por esse procedimento, vai olhar pro chão e vai ver o chão liso. Até porque tá escuro. Né? Tá escuro. É. Só lanterna. Ilumina. Melhora um pouco as condições de iluminação. Mas não muito. O que é estranho. E imediatamente, após você acender a lanterna, vocês escutam um som. Ah, meu Deus! E o Michael Jackson no porão. Como se fosse um grito ensurdecedor. Vindo do lado esquerdo do corredor. A bifurcação esquerda. É. Faz acho que se deixar o do lado para cá, devemos ir. Mas nós já o tá, direito. Amiga. Ah, tá, pra voltar. Não, maluco, eu sou da quebrada, eu vou pro lado esquerdo. Vamos ver que B.O. que é isso. Estamos escutando, cheguei a voz de Michael Jackson. Confunde tudo. Nossa, esses dois aí, já, né? Só se demora. Ficou meio da maleta. Foi e voltou diversas vezes. E aí, o que vocês fazem? A caixa já tá garantindo a sobrevivência. Já. Bom. Já tem amizade já. E aí? Eu paro, né? Identifico de onde que veio o grito. Da esquerda. Dou aquela respirada. Aí fala, bom galera, não sei quanto a vocês, mas como eu sou da quebrada, eu não tenho medo dessas coisas, eu vou pro lado esquerdo, ver que grito é esse. Bom, eu claramente. Eu vou com você, porque eu posso bater medo das coisas. Criatura robótica. Criatura. Lagostótica. Lagostótica. Lagostótica. Lagostótica. Criatura. Criatura. Criatura. Vamos. Criatura crustácea. É que não é crustácea, né? É um crustáceo. Eu ia falar isso, mas eu fiquei com medo. Criatura crustácea, eu vou com vocês. Nada assusta-se. Vamos. Vamos. Você vai na frente? Vou. Qual a altura do rolê? O corredor é alto ou já tá mais baixo? Na altura da sala? Já tá mais alto, vocês já conseguem andar sem precisar se curvar. Então eu vou por cima assim da galera, batendo as asas lá em cima. Fazer uma invejinha pra galera, eu vou batendo as asas. O pé direito desse corredor é 2,5 metros aproximadamente. Tá? Então você fica mais ou menos com a sua cintura, não toda a cabeça não. No meio da galera. A parede também é feita de madeira. Eu vi essa ponta de gás de pular em cima dele. O que eu preciso virar o gato? Quer pular em cima dele? É. O gato. E o gatinho é fofinho, eu não posso ter. Desse não. Mas isso tá errado. É só o gato pedir, por favor. Mas aí eu tenho que convencer ele? Você não, cara. Não, por favor. Mas para pra pensar, você é um gato, você faria isso? Não. Então pulou as costas. Exato, eu pulei. Então joga, destreza mais esportes. Eu tenho que jogar todos os dados que eu tenho? Isso, soma as bolinhas e joga. Mas se você não conseguir, você pede a carona. Mas lá. Esportes. Onde está esportes? Nas habilidades físicas. Se ela não tiver esportes, eu tenho. Então vai jogar só destreza. Quatro. Tem que tirar quanto? Um sucesso só. O Daniel chutou os dados aí. É, modificando os resultados. Joga isso aqui de novo. Vamos ser justos. O Daniel é foda. O Daniel não gosta, né? Porra! É eu pegar a pesada. Nenhum sucesso. Aqui. Você pula nas costas dele, mas o anjo bate as asas fortemente. E joga você pro chão com um deslocamento de ar. Eu acho que eu perdi um dado meu na calça. Deixa eu ver se tem. Não, não, não. O que você faz? Ah, bate o sofá, vai. Agora eu não pedi pra ele. Não vai pedir? Vai acabar o rolê. Ô, Abaddon. Abaddon. Vai ter uns quatro. Quando você tá alçando o voo, você percebe que o gatinho pula assim nas suas costas e cai no chão. Virado pra cima. Com as patas pra baixo. De bom humor, eu vou baixar lá e deixar o gato subir sem precisar dar um pouco. É, fofinho. O gato deitou e espreguiçou. Imagina o anjo da destruição, tipo... Aquela cena do Shrek, tá ligado? Imagina, tipo, ele é tão fofo, assim, abrindo as asas, tipo... Esse gato não está autêntico, porque ele está batendo as asas têm penas. O gato não estaria quietinho com esse monte de peninha batendo assim. Não, mas a asa... E de que cortar o gato? Oi? De que cortar o gato agora? Tá escuro, vocês não estão vendo. Então, tá escuro, mas dá pra enxergar. É bizarro. Tá escuro. Não tem qualquer fonte de iluminação. Agora tem a lanterna dele. Mas eles não tinham nenhuma fonte de iluminação. E ainda assim vocês enxergavam. Qual que não enxerga no escuro? Dificuldade, com dificuldade, mas enxergava. Ele tá furta-cor. Furta-cor. Melhor. Sabe aquele metal que ele é meio verde, meio lilás? Ah, sim. Que ele vai mudando de cor assim. Não é legal. Certo. Não é real. Vocês viram pro corredor da esquerda. Todo mundo vai pra esquerda? Quem que vai pra esquerda, na verdade? Acho que todo mundo foi. Alguém foi pra direita? Quem foi pra direita? Calma nada. Todo mundo abaixa a mão direita ou direita? Deixar pra dividir o grupo depois que o primeiro morrer. Então tá de boa. Então tá. Todos eles foram pra esquerda? Todos pra esquerda. Eu vou pela direita. Você vai pela direita? Eu vou pela direita. Agora é feito? Olha, eu tenho furtividade. Não sei se vai tentar fazer furtividade. Eu tenho furtividade. Então você vai jogar furtividade. Esse maluco tá jogando. Dissimulação. Mais destreza. Ok. E todos os demais vão jogar percepção. Raciocínio mais autocontrole. Olha o golpe. Quem tiver mais sucessos, vence. Dissimulação mais destreza. Quantos sucessos? Quem tiver mais sucesso? Tem que tirar mais sucesso que todos eles. Se alguém tiver e dedar, fodeu. Quatro, dois, alguns. Quatro. Raciocínio autocontrole. Raciocínio autocontrole. Eu tive dois sucessos. Tá tudo ali aqui no. Qual que é o nome? Quantos deu aí? Calma, foi um 5 ainda. Tem dois. Puta que pariu. Dois. Raciocínio autocontrole. Valor 8 ou mais. Ah, tem que tirar mais do que ele. 2. Tirar mais que ele ou não? 3, eu tirei 3. 2. 2, 3. Contou 10 sucessos aqui? 1, 2. Porra, é essa? Ó, já deu muito sucesso, mano. Já deu. Tá tirando 8 ou mais? Hã? Tá tirando 10. É que eu tenho 4 de furtividade. Que número deu aí? 4 de simulação, mais 3, 4 de destreza. Pega pra. E estou aqui. Já vale os 10. Maluco bravo, furtivo no furtivo. Não, calma, como 4 de furtividade? 4 furto, 4 de simulação. É só pra você. Vai jogar de simulação mais destreza, só. 3 sucessos. Ah, 8 então. Isso. Então, não, reola tudo. Reola tudo. É, reola tudo. Ih, agora. Se ferrou, hein? Agora não dá um. Deu ruim, você quer ver? Nossa, um. Dois. Você já vendo o segundo estranho, mas pra mim é o segundo estranho. Deu 3%. Eu tenho 3 no meu celular. 3, 4, 7, 5. Nossa. 8, 6, 9, 7. Nossa! Mas peraí, tô jogando isso. Estourou duas vezes. Explodiu duas vezes. Mas quantos você tinha nesse momento? 8. 8 dados. Aí eu joguei 10, deu 3, 7 sucessos. 7 sucessos. Eu tô com meus dados, não tinha 8 eu dados. Eu não cheguei ainda, peraí. Chupa aí. Chupa Boris. Essa manga. Vários em vários. É, não deu. Essa manga. Tinha estourado, né? O Made in China, ele aponta. Ficou já. O John, ele aponta a lanterna pra frente assim. Quando ele aponta na... João, o João aponta a lanterna pra frente. Vocês escutam de novo, vindo do corredor. Isso dá a chance para que o CDF se afaste definitivamente, sem que vocês percebam. O seu pedido desapareceu. Esse Natal realmente. Mas não é possível, como é que é uma caixa saindo com o dedo e ninguém vê? Sai só o titã, velho. Tá. Vocês vão indo. O corredor, ele avança cerca de uns 15 metros. E aí ele vira pra direita. Que é da onde vem esse som bizarro que vocês ouvem. Eu ultrapasso todo mundo e vou indo e falo, gente, quem quiser vir. Vai na frente correndo assim, deslocada? É, não correndo, mas vou andando mais rápido, assim, dando espaço maior. Toma a dianteira. É. Tá agarra assim. Eu pego a forma de raço. Tipo, eu vou quadrúpede e tento tipo, escalar as paredes e vou atrás dela. Assim, ok. A gente tá pisando no chão, não sei, tem mais de armadilha. Assim. Continua a mesma passada em direção ao grito, só que com cautela, né? Tá. Você tá indo acelerada. Tá? Ah, tomando a dianteira. E aí, subitamente, você tropeça em algo no chão. Ah! Gente, cuidado! Tem alguma coisa que eu tropecei. Aí eu caio. Não enxergamos o que é ou dá pra enxergar? Tá. Não chega, cara. Inclusive, o que você fez? Tô indo cautelosamente junto com vocês. Gente, tomem cuidado, eu tô pensando em alto. Eu tenho um raciocínio mais autocontrole aqui. Vamos humilhar essa caixa de correio aí? Mas ela não tá pro outro lado? Não, ele fez o. É, que ele não rolou. Vamos humilhar essa caixa de correio agora. Eu já preciso, não tô botando fé nesse CDX. Por favor, aí avisa a gente, eu saio correndo e mordendo. Só 5 dados. Perdeu, então. É, o cara rolou, hein? Ok, um sucesso. Vamos humilhar. Tô indo com vocês. Sinta-se humilhado de sucesso. Sinta-se humilhado, isso aí. Pô, tá o sucesso de todo mundo aí debaixo. Eu posso olhar, tentar ver o que é o negócio e... Pode. Você não viu aquilo. Incrível. O corredor está iluminado por ele agora. E apesar da escuridão inerente que cobre esse lugar, você consegue enxergar. Só que você, incrivelmente, não viu o que estava no chão. E aí você tropeçou. E só quando você foca no objeto que está no chão, é que você consegue enxergá-lo. Um ursinho de pelúcia. Ah. Oh, um ursinho no combate. É um ursinho de pelúcia. Um ursinho de pelúcia marrom. Oh. Marrom, clarinho, sujinho. tá? Porque parece ser um ursinho de pelúcia bem velho, bem antigo. Aí você puxa a cordinha atrás e ele dá aquele grito. Pode pegar ele. Não tem pode. Um assim, tem um jogo do Android que ele é assim. Fred, é um ursinho. É. Quando você pega ele assim com a sua pinça, né? Segura ele assim, ele. Segura ele assim, né? Ele vai meio que girando assim. E aí você vê as costas do ursinho. Aí tá tudo meio de inchado. Tá manchado. De quê? De vermelho. É guache. Eu falei água. Daí eu dou pra. A caçada é foi boa. Sangue. É cheiro, é sangue. É sangue. Seres. Seres de pelúcia que são. É sangue. Está no irmão ursinho aqui. Irmão. Ele é seu irmão? Os outros não valem nada. É, os outros são seres. Ele é meu primo. Meu. Ele me, só ele porque me... foi promovido. Promoveu, é. É seu irmão? Então você é de pelúcia também? Pelúcia. Posso ver essa etiqueta? Pelúcia. É, aqui ó, ursinho de pelúcia. Não é um. Ele chega assim, perto de você e toca no seu ombro. Eu vou tentar morder o dedo. Sério? É. Claramente alguém vai perder o dedo. Ok, brinca mais destreza. Treta. Vai morder o quê? O dedo do verdinho. Briga, mas eu pensei que era do urso. Isso. Que tipo de droga é essa? Me dá mais dois. Dedo do verdinho. Me dá mais dois. Briga mais dois. Três. Tomara que você perca e ele enfia o dedo no seu olho. Quanto sucesso? Na goela, assim. Na goela, ela fecha a boca e perde o braço. É, sabe? Na goela também. Calma. Faz tempo que não rola combate nesse sistema. A gente tá combatendo? É, na verdade. Isso é um ataque, é ué. Isso é um massacre, né? É porque eu não vou conseguir tirar teu dedo. Eu tô em formato humano, vai ser tipo no máximo um Y. Você que pensa, dá pra arrancar o dedo aí, tá, amor? Cuidado. Dá pra arrancar o nariz. Cuidado, infante. Ele vai explodir. O Dom Henrique. Oi? O Dom Henrique. Infante Dom Henrique. O que significa infante? É. Jovem. Eu acho que a gente tá num jogo de caça. Tá suado, tá parecendo de volta. Constrói a porta de novo e se trancar lá. E morre de fome. Ou começa vai ser os primeiros a morrer. Ou começa a praticar canibalismo. Quem vai querer comer carne de rato? Ninguém, né? Eu logo. Já acho que aí eu comeria se eu tivesse lá, mas eu tô fazendo meu dano meu poder ali. Então. É, pensando sempre bem, tem vários animais pra matar a fome dos carneiros ali. Sempre tem. E fome acho que dá pra morrer, não. Menjo, como? É, força mais é verdade, briga. Não é destreza, força mais briga. Cada sucesso vai arrancar um ponto de vitalidade meu. Eita, eu vou matar ela. Com a mordida eu não tenho. Aí ela não tem, aí ela não tem um sucesso. É. Sucesso! Onde eu posso jogar? Que tipo é muito dado. Dá a bacia pra mim? Abra a caixa. Aqui, ó. Caramba, baixou o barba papa no ratão ali. O que tem nessa caixa? Ah, um book. Descubra o que tem lá. Bocaixa. Tá, eu estourei. Tive um sucesso e estourei dois dados. Três dados. Já foram quatro sucessos. Mano, agora eu tô próximo. Quantos? Quatro sucessos e três dados estourou. E três dados estouraram. Joga mais. Matamos o NPC. E é isso. Tá. Tenham todos um bom dia. Tá, felizmente pra ele foram só quatro sucessos. Quatro sucessos? Mas você tá com. Com presas de leão? Não, a gente foi. Uma dentada normal. É, tipo assim. Aparência física, a única coisa que resta pra mim é, tipo, parte parte humana, é mais a parte tipo, dos instintos, o cheiro, a força. Uhum. Tá. Ok. Quatro sucessos? Tá, eu tenho defesa 2, eu subtrai a defesa dos seus sucessos. Então isso dá apenas 2 sucessos. Vai tirar 2 pontos da minha vitalidade. E aí como é que funciona? Eu venho aqui nos quadradinhos e faço um risquinho. Cada um. Tá? Porque é, não é dano letal. Porque você não está em forma de leão. Se você estivesse com presas de leão realmente, aí seria dano letal. Aí eu faria um xizinho ou uma cruzinha na caixinha. Mais difícil de curar esse tipo de dano. Agora, se você me causasse um dano sobrenatural, aí eu pintaria a caixinha. Aí esse dano é impossível de curar. Não é tanto esse dano. Sobrenatural. Entendeu? Tá. Você morde o dedo dele. Ai! Droga! Meu dedo! Selvagem, canibal! Não toque em mim, ser inferior. Eu sou o rei da savana. Maldito dia. Você é maluco, isso sim. Mentira, eu tô mentindo na cara dele. É que eu tenho jeito. Não, tem que fazer. É que você tem que imaginar. Ah, eu tive que não, nós gostamos de ver, eu não gosto de imaginar. Tem uma imaginação. Um gatinho rugindo. Faz o rugido do anão do pato do granado. É isso? Eu não leão! Porcaria de rei da savana! Eu não consigo rugir que nem um leão de verdade. É, e os outros é que é ser inferior. É, mas acabou o gato rugir melhor. Não, Milo, solta com força agora. Tô de raiva. Tudo bem, você solta aquele rugido alto. Eu não sei rugir, como é que ruge? Eu não sei. Sei lá. Aê! E aí eu falo. Mais respeito, por favor. É. Tudo mesmo pra você. E aí vocês começam a escutar barulhos no corredor. Opa! À direita. Tá? Portas sendo chapalhadas. Portas então de madeira tem mais de uma porta. Similares a que vocês estavam presas. Sendo chapalhadas. O que vocês fazem? Continua andando nessa porta. Pelas paredes, dar uma olhada assim. Você olha no corredor ali e você vê. É um corredor estreito. Tem coisa de um metro e meio de largura. É, comprido pra caramba. E existem três pares de portas nesse corredor. Essas portas são chapalhadas. Cuidar quem tem o puxão lá. Dadinho. Eu vou correndo pela parede assim, tento olhar. Não tem abertura no corredor. Me diminuir o corredor, não dá pra ficar mais guiado. É que são que nem aquelas portas, tem uma abertura, tipo, pressionada. Não. Tem só o buraquinho por onde passa uma corrente travada. Na verdade, eu não tenho aqui. Todas as portas estão travadas? É o Pikachu. É meu Pikachu. Agora eu tô amarelo. E tudo tá chapalhando. Quer dizer, que pode ser. No outro corredor. Você vai avançando assim uns 15 metros no corredor. E aí você vira pra direita. Toda vez que ele vai andar. Vira pra direita. Quando você vira pra direita, você vê um corredor também. Ao final desse corredor, existe uma única porta feita de aço. O corredor ele é estreito. Ele tem tão somente 1 metro de largura. A madeira, nesse trecho do corredor, ela tá úmida e sebenta. Um cheiro de ferrugem permeia o ar nesse corredor. No final desse corredor, existe só uma porta de ferro, já enferrujada. Também tem uma corrente, só que uma corrente 3 vezes mais grossa que a corrente da porta onde vocês estavam. Tudo para a lagosta não quebrar, né? E aí você escuta atrás de você um rugido. Como se fosse um rugido de um leão. Quando você escuta esse rugido de leão e você se volta para outra direção para ver o que, que é, você escuta tum, aquela pancada na porta de metal. Tum! Não tem nada para fazer agora. Quero ver arrombar a porta agora. Cadê o vai? Tum! E a porta lá sofre um amassado. Eu tenho a habilidade de camuflagem, eu vou ficar escondido e vou esperar que quer que esteja querendo sair de lá, sair. Ok. Camuflagem se guardando. É, exatamente. E que os braços perdem. O monstro passa uma só os olhinhos assim. O monstro, então, monstro criança então, chuta a caixa. Pela lata. Tá. Bum! Outra pancada. Você escuta um grito. Uma espécie de uma mistura de um grito com um rugido por trás daquela porta. Né? E aí você ouve o som de uma garra raspando no metal. Dá aquele arrepio. E todos vocês, no outro corredor, vocês escutam o som das pancadas, o som do rugido e o som das unhas arranhando o metal. Eu reconheço que é um leão. O que foi isso? O quê? Eu reconheço se é de um leão de verdade ou não. Não é um leão. Não é um rugido de um leão. Mas é outra coisa. Som, maior. Um leão grande. Tá, nesse ponto, alguém já percebeu que o Zé Cachorro não tá mais? Ok, quando vocês escutam esse barulho vindo de trás de vocês, vocês se voltam para ver o que está acontecendo, vocês percebem que ele não tá mais. Filho da puta! Tomara que ele morra também. A gente tá aqui? Roubaram o Zé. O que vocês fazem? Bom. Eu continuo andando na direção. Agora chegou no fim do corredor, tem três par de portas, todas se batendo com corrente. Vai ter que arrombar as portas. Não, mas você sabe o que sai dessa porta, vai arrombar as portas? É só a gente ficar preparado, cada um sabe fazer alguma. Aprendiz do Splinter, você tá... Eu tô na maciota. Estejando pelas paredes, indo ali em direção das portas. Pelas paredes, não pelo chão. Ok. É. Você tenta olhar pelo buraco de alguma das portas? Olhar pelo buraco, deixa eu ver. Vou assim, de cabeça pra baixo. Dou uma cheirada assim pra ver se sinto... Alguma coisa? Um coragem, tá cheirando as coisas, né? Não é? Eu vou dar uma bisolhada assim com o buraco da porta. Quando você põe o focinho assim pra cheirar, uma mão pesada agarra o seu focinho. Ai, fodeu. Começa a puxar. Começa a puxar. Apertando. Eu quero ver esse gago gritando agora pedindo socorro. Com força. Com força. Alguém gritando do lado de dentro. Quero dar um golpe na mão que tá segurando o oficina. Tudo pra não pedir socorro? Eu sou autossustentável. Tá tomando, escutando lá. Você desceu da parede e foi gerar. Desistiu de ponta-cabeça. Quer dar um golpe. Vai ser lindo. Com a cauda. Uai. Tá todo mundo escutando a mão gritante. Tá, é visível esse barulho. E a gente consegue. E aí nas outras portas começa aquela gritarinha insana. Esse é o golpe. Rabada, força mais briga. Posso usar destreza mais briga? Não. Como ele vai dar uma rabada se tá do outro lado da porta? Não, rabada não. Só dá a mão que tá segurando o nariz. Ele vai dar uma rabada no próprio nariz. É. Mas é um golpe de combate, porque se for, eu tenho saraiva de golpes. Dá umas chicotadas assim na cauda. Apertando seu focinho, apertando. Tô achando que isso aí não é sofrimento, não, hein? Não. Masoquismo? Nenhum. É, nenhum. Agora é o segundo golpe. Não, foi golpe. Só deixa eu ver como será que de golpe se funciona. Mano, essas vantagens aí são meio estranhas. Pode ir. Pode realizar um ataque adicional em briga para cada círculo de destreza acima de 2. Cada ataque adicional conta com menos 1 de penalidade. Ok. Então, é rolar, só tira um dado. Ok. Um ataque. Ele ajuda, cara. Calma aí, mano. Só ficar, só. Bom, o que, que vocês fazem nisso que vocês ouvem? Alguém gritando, aquela... Vocês escutam isso no corredor. Eu grito silêncio. Silêncio! Tá trabalhando a minha concentração. Sabe o que é o pior? É que eu vejo o Daniel fazendo um rolê dele. Tipo, ele como pessoa, assim. A gente tá tomando... E esse segundo golpe aí? Não foi falhado também. Vou tentar o terceiro. Alguém olha no corredor, afinal? Sim, eu vou ajudar ele, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar. Tava na frente, né? Você vê uma mão segurando, esmagando o focinho do rato, o rato sempre batendo, tentando dar rabada. Eu tento na direção dele e arranhar a mão. Tá, briga mais força. Você vai também? Vou. Briga mais força. Um sucesso. Oh, oh, oh. Algum tinha aqui no meio de um monte de dados. Vamos mais um dado aí. Três, eu preciso. Eu só tô rindo do rolê, porque ele não é fofinho, então deixa se fuder. A porta gigante de aço, ela tem um bonzinho. Eu e o Pikachu não deu um rolinho dele. Não tive nenhum sucesso. Ele é comida, ele é mais inferior do que inferior. Tem. Zero até pra você deitar e olhar embaixo. Você vai morrer. Aliás, daria pra você fazer isso se você não fosse uma caixa. Ah, mas eu posso sair da caixa, cara. Pense fora e aí fora da caixa. Vai lá, Yogi. Você consegue se equilibrar fora da caixa? Que é assim, né? Tá. Tira a caixa, um ponto e vírgula com dois bracinhos. Um ponto e vírgula. Então, eu vou, saio, deixo a minha camuflagem. Ou bater e continuo, assim, certo? Continuar batendo. Continua. Barulheira no corredor pra onde eles foram e continua a barulheira aqui. Então tá, eu vejo que a porta ainda tá aguentando. Eu tiro a caixa. Eu vou lá pulando. Me agacho pra tentar ver. Ver se eu consigo ver de relance alguma coisa que tá acontecendo lá dentro. Certo. Você vai, tira a caixa. Vai se abaixando, vai se rastejando sorrateiramente, tentando chegar perto, baixando a cabeça e olhando por aquela fresta que tem embaixo da porta, é mais ou menos uns 5 centímetros assim. E aí você abaixa assim, vai chegando perto, PUM! Aquela pancada na porta de novo. Você toma aquele susto, volta pra trás, e aí você vê por debaixo da porta um pé ferido de um animal desse tamanho assim. Esse é o pé. Esse pé, ele tem dedos assim, longilíneos, desproporcionais ao tamanho do pé e termina em garras extremamente afiadas. Manja Jurassic Park? Estamos na garrinha do Velociraptor? Estamos no santuário. É basicamente aquilo. Estamos no santuário, é só seres diferentes guardados. É uma série inglesa muito. Interessante. Deu sucesso aí? Deu sucesso aqui? Não, zero. Não? Vocês chegam, começam a bater e o rato lá. Pikachu tá desesperado. O rato consegue dar uma chicotada com a cauda na mão, a mão volta pra dentro, larga o rato. O rato cai no chão? Caio de cabeça pra baixo. Ninja Mente. Ninja Mente. Cai ninja na pose. Um rato cai de cabeça pra baixo, Ninja Mente. Cai Ninja Mente. Cai pranchado pelas costas. Pensa no Mestre Splinter caindo, só que não caindo vira Mestre Splinter. Pensa nisso, só que aprendiz Splinter. Então, ele não cai direito, que aprendiz. Toma um capote. Ninja Mente. Ele levanta desconcertado assim. Ele despenca da parede, ele vai em direção ao chão, aí ele gira, dando um salto mortal e puf, de cabeça no chão. Ninja Mente. Ninja Mente. Ela caiu? Me parece. Que nenhuma dessas portas é a saída, porque ele vai ter gente presa lá dentro. Sim. Então, eu começo a observar o teto e o chão, para ver se não tem nenhum tipo de alçapão, para que eu consiga tentar sair de lá. Joga investigação, mais raciocínio. Nisso, eu tento quebrar as sacos de madeira do chão também. Do chão? Arrancar. Okay. Tá, investigação são 5. Dá mais um dado aí. Jogo. Esse é bom. Aí, nesse negócio de investigação, eu tinha uma especialidade, mas que não vira nada, né? Força mais esportes, pode ser. Ou força mais briga, o que você tiver melhor, né? Como é que é? Naquele, eu tinha um negócio de especialidade lá, mas acho que não vira nada, né? Porque a especialidade é criptografia. Não, porque eu tenho um negócio de bônus. O menino ali tava caindo ninjamente. Depois eu me perdi. Você tem mais fácil em alguma coisa? Não. Estão só observando. Tive dois sucessos e um estourou pra jogar de novo. Eu vou continuar na minha frente com a porta lá. Eu tenho conhecimentos enciclopédicos. Três sucessos. De dimensão. Tem como saber se eu reconheço aquela forma daquele pé? Você vai jogar pra mim um... Ocultismo. Ocultismo. Ocultismo mais... Inteligência. A galera vai descer e abrir a porta, né? Relaxa. Não. Tive três sucessos. O que você tá fazendo mesmo? Vamos sair. Vendo se há o sapão no teto. Ah, se tem o sapão, certo. Amiga, você estourei duas vezes, não significa sucesso. Dois sucessos. Três. Dois sucessos. Dois sucessos. Não, eu sei. Não. Você sai procurando. Amiga, eu joguei tudo. Pra ver se encontrou algum sapão, alguma coisa. Tá. E basculando no corredor, aquela barulheira. Ah, um monte de gente gritando. Tá? São seis pessoas que estão aprisionadas nesse corredor, estão berrando enlouquecidamente. Tá? Uma das pessoas você percebe começa a se jogar contra a porta, tentando abrir a porta. Certo? E você sai vasculhando ali chão, teto, parede, como você pode. Tá? Até que você nota no piso de madeira, que eram tábuas retilíneas perfeitas e extremamente compridas, você nota que tem um recorte ali. Você vai com sua mão, enfia a unha assim, e você puxa assim com dificuldade, né? Aí você vai com sua mão biônica, projeta assim para fora dos seus dedos, como se fossem pequenas agulhas, tá? Enfia assim naquela fresta, e aí você puxa e abre um pequeno sapão no solo. Tá? Retira aquelas tábuas ali e saca aquele alçapão, aquela tampa. Ali dentro você vê um buraco. Ele tem cerca de uns 25 centímetros de profundidade, o mesmo de largura e de comprimento. Certo? Abaixo desse... O solo desse assoalho, ele é madeira também. Só que é uma madeira mais rústica. Uma madeira que não é lixada, não foi alisada, nem envernizada. Você olha por baixo dessa tampa que você removeu, e você percebe que as tábuas do assoalho, elas foram serradas e foram pregadas para formar uma tampa com ripas de madeira de formato diferente. Essas ripas de madeira, elas foram pregadas assim, sem destreza alguma. Quem fez aquele trabalho, fez um trabalho muito porco. Era um aprendiz. Era um aprendiz. Talvez até pior do que isso. Talvez até pior que isso. Inclusive tem prego que tá torto, prego que não foi afundado até o fim, até a cabeça dele, certo? E dentro ali você vê que tem três coisas. Primeiro, um saco de pano. Esse saco de pano, ele é um tecido amarelo, certo? Já desbotado porque tá velho, tá ali. E você vê que tem manchas de sangue ali. Tem alguma coisa dentro desse saco. Certo? Que foi? A delicada aqui. Tá pisando nos outros, aí você faz assim, olha, ela fica assim com raiva. Meu pé. Você vê também uma caixa de fósforo e um maço de cigarros. Você fuma? Peraí, você tá com ele? Não, só não. Faz mal para os meus pulmões. Bom, eu recolho o saco de pano. Ok. Você pega o saco. Você pega pelo saco assim, ou você pega assim? Como você pega pelo saco? De que forma que você pega o saco? Pega só mais na ponta, assim, porque eu não sei o que tem dentro dele, então... Você pega pela pontinha assim e você ergue, tá? Quando você ergue, o conteúdo que tá dentro dele se acomoda dentro. E você ouve o som do conteúdo, olha, se acomodar, de pequenos objetos esféricos se chocando um contra o outro. É bolinha e bolinhas. Você não adianta nem reconhece, são bolinhas de gude. Ah, Sedex. Quando você ergue assim as bolinhas de gude, né, se acomodam dentro do pacote, né, segura assim, ele vai balangando assim, você percebe assim, a parte que estava voltando para baixo que você não estava vendo ainda, tem três manchas de sangue. Meu Deus, são olhos. sangue, tá sempre na pele. É porque ele falou que eu abro pra ver se é bolinha de gude mesmo, pra ter certeza. Se eu vejo que é, o amado de novo põe no bolso, pode ser útil em algum momento. Tô achando que a culpa é da diarista, tá nos pano. Pega o cigarro. Assim. O cigarro e o foco também põe no bolso. Ok. Às vezes pode usar pra fazer alguma armadilha, alguma coisa. Era uma culpa fumar. Bolinhas de gude. Vou fazer uma armadilha. Fazer uma armadilha. Só falta achar a bombinha pra fazer a armadilha. Não, pô, você deixa um cigarro assim, uma caixa com um graveto. Pega fumante. Olha, eu vou ensinar pra vocês. Você pega uma bombinha, um rojão, põe um pezinho assim, aí você cata o cigarro, arranca o filtro, põe em cima assim e acende. E deixa. E vaza. Estourar a privada do industrial na Araraquara desse jeito. Ok. Você pega o maço de cigarro, você olha assim. Percebe que é uma marca que não foi fabricada já há um bom tempo. Cigarro antigo. Alguém respondeu. Fala uma marca de cigarro antigo aí, alguém. Marco, você que fuma. Cigarro mais antigo. Tem os Marlboros, Canel. Essas marcas. Belmonte. Belmonte antigo não fabrica mais. Belmonte. Tá meio amarelado assim, você olha assim dentro, tem. Tá faltando uma meia dúzia de cigarros ali. Caixinha de fósforo também já foi usada, obviamente. E você nota o seguinte, assim, ó. Tá meio amarrotado todo esse conteúdo. Como se alguém tivesse pegado, apertado, como se alguém tivesse jogado com força ali. Inclusive a caixinha de fósforo, ela tá meio quebrada. E enquanto você tá analisando esses itens aí, todos vocês veem ele tirando um saco de bolinha, assim, chacoalhando. Tira um maço de cigarro, um fósforo, guarda tudo. Aí vocês entendem porque da falta de ar dele. Cutuca o leão. E ao lado dele tá a lagosta batendo no chão, tentando quebrar as tábuas do assoalho. E aí subitamente ela bate com as pinças dela no chão com tudo. Crack! Estoura uma tábua. Meu irmão, quando ela estoura essa tábua, a merda acontece. Sai dois Michael Jackson. Quando você estoura essa tábua, tá? Tudo começa. Primeiro, primeiro efeito que acontece, a lanterna dele imediatamente apaga. E aí fica tudo escuro, escuro de verdade. Lembra aquela escuridão que estava antes que vocês conseguiam enxergar no escuro? Apesar de não ter nenhuma fonte de iluminação que vocês estavam enxergando, fica tudo escuro a ponto de vocês não enxergarem nada. Eu risco um palito de fósforo. Fala, Luizinha. Você vai procurar o fósforo no bolso e aí você não consegue, porque começa a chacoalhar todas as paredes como se estivesse tendo um terremoto ali dentro. Vocês são obrigados a tentar se apoiar para não despencar no chão. Todos vocês podem jogar um teste de caneta longe. Destreza mais esportes. Pra vocês não caírem. Dificuldade. Dificuldade, 3 sucessos. Boa, filho. 3 dados. Aquele negócio de coisa. Gabi, você tem um dado extra, né? Desculpa, não. Você tem um dado extra? É porque você tá quebrando o negócio do chão, então você já tá no chão ali. Coisa de... Qual que é pra jogar? Me ajuda de alguma forma. O que é pra jogar? Resistência férrea. Ah, eu tenho reflexos rápidos. Esporte não vai te ajudar, mas você tem um dado 10 porque você pode. Destreza eu tenho 2. Okay. Dois sucessos. Você tá se levantando, começa a chacoalhar tudo, você é jogado longe, tromba na parede com tudo. Você tomou um ferimento, não letal. Eu sou ligeiro, eu não ganho mão dado, não? Você tava voando, né? Dois sucessos. Não tive nenhum sucesso. É real, eu não preciso nem jogar dado. Nenhum sucesso. Dois sucessos. Dois, um. Vocês dois já estão no chão. O negócio começa a chacoalhar enquanto treme. Vocês são jogados contra a parede. Tá? Ele tá com a gente agora? Não, ele tá do outro lado, tá chacoalhando tudo, toda a casa tá tremendo. Tá? Cada um de vocês toma um ferimento não letal. Quanto deu aí, Elo? Dois. Também. Você tá chegando perto ali, começa a chacoalhar tudo, você é jogada contra a parede, bate com a cabeça, perde um ferimento. Toma um ferimento. É vitalidade, mano. Eu tô voando e vendo as pessoas falando. Você tá voando ali, o negócio te deixa um pouco desorientado. Certo? Poderia ter feito um mestre splinter com asas, mano. Pode jogar. Deixa eu ver. Vigor e autocontrole. Vigor 3. Jeff, a gente ouve algum som? 2. Nenhum sucesso. Puta que pariu. Estourou um e os. É 8, né? É 8, então tá estourando. Peraí, o que que tá acontecendo com o Ábado? Ele tá voando. Ele tá voando, o teste dele é diferente. Deu um só. Um só? Começa a tremer, aquilo vai te desorientando, você vai perdendo o controle do voo, tá? E aí você cai no chão. Só que diferente deles, que estavam sendo balangados ali pra caramba, quando você consegue pousar, a coisa já diminui e isso não te causa ferimento, te causa dano. Suas asas te salvaram dessa vez. E no meio dessa confusão, desse terremoto violento, vocês escutam inúmeros gritos, inúmeras vozes gritando, ecoando por todo esse ambiente bizarro onde vocês estão. Essas vozes falam alguma coisa? Só gritam desesperadas. A gente tá no purgatório. E são vozes diferentes. Naquela lá de tentar identificar, deu dois sucessos. Dois sucessos. Nas suas andanças interdimensionais, você já viu criaturas desse tipo, já leu a respeito. Elas são chamadas em alguns lugares de licantropos, em outros de lobisomens. Pelo tamanho do pé, deve ser um alfa. Porém, uma coisa te chama a atenção. A palidez da pele daquele pé. Por baixo dos pelos, existe uma pele extremamente pálida. O tamanho, a força, a brutalidade daquela criatura te deixa mais apreensivo. Aquilo ali talvez não seja simplesmente um lobisomem. Talvez seja algo mais. Mais até do que um lobo alfa. Talvez seja um híbrido. Uma criatura misturada com outro tipo de ser sobrenatural. Uma abominação. Isso aqui é um misto de um lobisomem e um vampiro. Um vampirosomem. Um lobipiro. O Klaus. Chacoalhando tudo, tá? Muita gente cai, gente se machuca, tá? E aí vai parando. Até que cessa aquele terremoto e os gritos silenciam. No corredor próximo de onde vocês estão, vocês escutam passos se aproximando de vocês. Firmes, determinados e barulhentos. Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Vem os passos na direção de vocês. Vai ter arma nenhuma, né? Tem bolinhas de gude, cigarro, dá pra matar com câncer. E tem as correntes. E correntes. E as minhas garras. Garras. Tem um leão, né? Foi do rugido dele, não deu pra botar muita coisa de leão. Tem um leãozinho da Parmalat ali. Eu não consigo acordar. Igualzinho. Hã? Não consigo acordar. Não? Só tchau. Pinguinzinho. Leão bateu a cabeça aí. Desmaiou o leão. Beleza, desmaiou o leão. Ou seja, não tem leão. Não. Joga raciocínio mais autocontrole. Vamos ver se você consegue ouvir o som dos passos. Você tá mais longe. Pra você o som é muito abafado. Pra eles é automático. O que vocês fazem ao ouvir esse som de passos? Arrumo ali o eu preparo ali pro combate, pego a corrente, amarro ali na mão, você prende na mão. Ok. E entro em posição de 4 sucessos. 4 sucessos? Você escuta barulho de passos vindo longe, bem distante, indo na direção deles. Tá? Vindo da direção pra onde eles foram. Você escuta esse tipo de passos aqui, ó. Ok, ok. Tem como eu sair de onde eu tô o mais rápido possível e chegar onde eles estão? Tem, você pode simplesmente levantar e sair correndo, no desespero. No desespero. Fechou. Tá, eu faço isso. Fechou. Então eu volto. Ok. Vocês fazem alguma coisa? Eu consigo acender minha lanterna de novo? Clica na lanterna. Entra em posição de combate, só pode. A lanterna tá de alguma forma danificada. Ela dá umas piscadas assim e apaga. E a do outro braço? Os dois braços ali? É os dois braços e a perna esquerda. Ah, ok. Todos meio equipados com uma lanterna de emergência. Mal contato. Bosta, esses chineses já foram vermelhos. Vem a da perna agora. Não, da perna não. O que mais vocês fazem? Prepara o pau, na posição de combate, claro que venha. E aí, eu chego antes do som ficar. Antes da. Desse ser que tá vindo na direção deles, eu chego antes. Chega, porque você tá correndo, né? Uhum. Nem que você tá correndo meio manco, mas ainda assim você tá correndo. Esses passos estão vindo daquela forma que eu falei pra você. Não tem como eles serem mais rápidos do que você. Ok, ok. Eu olho minha posição de combate, esperando alguma coisa. Ok. No rato. No meu mental, no lagosta. Aqui eu coloquei magia. Ah. Então eu tenho magias que eu posso fazer? Talvez, você pode tentar. Ô, Bubina, bola de fogo matou todo mundo. Então você começa a gesticular tentando fazer uma conjuração de uma magia. Enquanto isso, o homem biônico, o João, tá tentando ligar as lanternas dos braços dele. E aí chega atrás de vocês uma criatura estranha. Ele põe arma nos braços e depois lanterna. Chega atrás de vocês uma criatura estranha. Pequena. Sem medo de escuro. Uma perna mais comprida que a outra. Chega correndo atrás de vocês. Descreva-se sem a caixa. Vocês não vão querer saber. Ah, queremos sim. Era até um desenho. Na verdade... são só dois olhinhos, assim, e aí tem um coração pequeno, e aí tem as veias saindo e conectando com os braços e as pernas. Caramba, então, o Dr. Manhattan se formando. Exatamente, então, ele não tem um corpo, a única parte que ele tem formada mesmo são os braços e as pernas. Não pode deixar esse cara subir de nível, senão vocês estão fodidos, ele vai ficar azul, vai foder tudo. Tá, eu chego lá, todo mundo preparado pra combate. Gente! Coisa horrível! Eu fico levemente atacado por isso. Peraí, o que aconteceu? Ele tá sem a caixa. Chegou um sistema circulatório com olhos ambulante, pequenininho, uma perna menor que a outra. Antes do pau começar? É, antes do pau começar. Como ele conseguiu correr? Chega por trás de vocês e fala, gente! Como ele conseguiu correr uns 50 metros rapidão, assim, com um ponto e vírgula? O cara é... teletransporte? Ligeiro. O corpo é leve, o mental. Gente! São passos femininos. Como você sabe? Ah! Eu identifiquei na... antes de ser tipo, mais tempo pra tentar. Droga, aí vai dar Maria da Penha. Passos femininos. Os claque e claques vão ficando cada vez mais próximos, confirmando aos seus ouvidos a informação que ele trouxe. São passos femininos. Alguém tá chegando, se aproximando de vocês. Ah, mas pera aí. Mais rápido que pode. São passos femininos por quê? Por causa do salto? Você tá ligado que isso aí não quer dizer nada, né? Exatamente. Na Getúlio Vargas eu já vi muitos não femininos okay. De salto. Ok. É válido, é justo. Tá meio furado essa identificação aí. É justo. E aí vai chegando próximo. E aí vira assim do corredor e entra no corredor onde vocês estão. Uma mulher. Uma mulher alta. A luz voltou. Ah, sim. Continua escuro. Mas vocês voltam a enxergar. Não, né? Não. Na escuridão. É uma mulher alta. Tá. Ela... ela é branca. Ela é branca. Tem o cabelo loiro, curto. Certo? A pele dela é bem pálida, não sai muito ao sol. Qual era do banheiro? Ela traz um vestido assim, com caimento perfeito, muito bonito. Um xale enrolado no pescoço, salto alto vermelho. Sapato salto alto vermelho. Certo? Andando com graça, com elegância. Chega pra vocês, mas o que diabos está acontecendo? E vocês notam no falar dela, ela tem um sotaque meio britânico. Pensa na Chloe. Ok, proibidão. Pensa na Chloe. Imagina que chegou a Chloe pra vocês. Mas só no sotaque ou na aparência também? Na aparência, no sotaque. O que está acontecendo? O quê? Ah, exato. Vamos lá, vamos conversar. O que está acontecendo aqui? Quem é você, primeiro? Quem eu sou? Quem vocês são? A gente não sabe, a gente não sabe. Por que essa barulheira aqui? Ela olha no chão. Oh my God. Algum de vocês fazer isto? A ponto do cara. Você. Eu já aponto um pai da criança. Ah, você. Claro, a gente estava tentando sair. Descobri o que está acontecendo. Ah. Agora eu entender. Vocês são novos aqui. Correto? Correto. Chegamos hoje. Estamos só de passagem. Ah. Quem estou? Onde somos? Bem. Agora tudo ficar claro. Bom. Sejam bem-vindos. Mas, por favor, não tentem quebrar mais nada. Bem-vindos aonde? Onde estamos? Vocês vão descobrir. Vai demorar um tempo até vocês se acostumar aqui. Não, peraí. Com a autorização de quem me trouxeram pra cá? Você ter algum problema? Falta de ar de vez em quando. O mal chinês. Ah, eu saber o porquê. É má formação congênita. Olha fazendo seus julgamentos. Deve ser por causa da piscina. Piscina? Estávamos na piscina antes? Ou eles estavam na piscina? Vocês já vão entender. Não vai demorar muito. Eu, sabe, passo por ela meio que me coçando. Assim, onde você pensar que vai? Não, fui muito sem mal. Eu não entendi nada. Volte aqui. Porra, fingi que é um rabo do tamanho de um sofá. Nossa, grande rabo, uai. Vou tentar dar uns milhé aqui, pá. Volte aqui. Snake. Para de palhaçada, eu sei que você sabe falar. Não sabe. Ela tá bem vestida, né? Tá, muito bem vestida. Então, posso tentar ver se ele tem alguma coisa que dá pra roubar nela? Pode. É, eu vou roubar em Sharp dela, chegar ali perto do negócio. Então nós vamos tentar roubar ela. Ok. Tava aparecendo no Rio de Janeiro, você andando na rua, cola três moedas com você, velho. Que preconceito com o Rio de Janeiro. Não, é fato. Isso. É só pra não. Deixa eu ver. Da hora, filho. Não viu um roubo. Pô, na 25 de março. Furto mais destreza. Essa foto tá pior. Eu vou precisar de muitos dados. Eu vou lá, raciocínio mais autocontrole. Agora vocês se fuderam. Todo mundo tem que rolar isso aí, não, é? Só isso que vão roubar. Só ladrão, né? É. Só os dois ladrões. Vocês estão vendo automaticamente. Só os Meliodas. Michele, você tá vivo ainda? Primeiro. Gente, a Michele foi mordida todos os anos. Ó, 10 dados pra vocês, Jota. 8 dados só. Não, vou gastar ainda um mais força de vontade e pegar mais 3 dados. Ó, tive 1 sucesso, 2 sucessos. Que bosta, mano. Tem certeza que isso aí não é 6? Não, tenho. Não, isso é 9. 2 sucessos. 2 sucessos só. Posso usar aqui o banho? Por favor, tá aí pra isso. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tive 2 sucessos. 2. 5 e 2, 3 estouros. 3 estouros. Jogar os 3 estouros. Nossa touros. Senhora, vai fazer a rapa na. Não, eu vou ficar de novo com ele. 6, 7 e 1 estouro. Isso é um 6 ou um 9? É um 6, acho, né? É 9. 8 estouros, 8 sucessos. 8 sucessos. Você vai pra tentar roubar dela, né? Ela vira pra você, percebe, né? Não encosta em mim. Bate assim na sua mãozinha. Bate assim nas suas artérias. E aí você aproveita esse momento e vai, tipo, bate a carteira dela. Posso roubar 8 itens? Assim? 8 itens? Você precisa perguntar se ela tem 8 itens. 4 itens. Você quer roubar a calcinha dela assim? sem ela. Quer roubar a calça sem ela. Eu queria roubar. Ela tirar do corpo? Eu queria roubar a carteira, o cachecol. Ok. Ela tem alguma chave assim? Bate a mão ali. Tem. A chave. Molho de chaves. Molho de chaves. E a última. Já deu, né? Passado. Muito sucesso. Né? Ela cai assim na perfeita. O salto dela usa lente, óculos. Ah, pronto. É o óculos da cara. Rouba a bike dela. Não usa. Não usa óculos. Ele quer roubar a bike dela. Ele quer. Um chapéu, uma peruca. Ela tá sem com chapéu. Postiça. Rouba uma postiça. Brincos. E um brinco. Um só. Você pode pegar os dois se quiser. Ok, pega os dois brincos. Vai lá. Fazendo. É um rato mesmo. É, discípulo de Mestre Splinter, realmente. Né, faz a limpa. Ficava roubando os outros. Algum dia. Todo RPG é isso. Roubou, bateu carteira. Tirou o cachecol dela, o xale dela. Tirou os brincos. E que mais? E molho de chaves. Ah, e molho de chaves, importante. Agora me vem uma dúvida à cabeça. Sim. Estávamos presos numa sala aqui assim, correto? Isso. A gente saiu dessa sala, tinha um corredor assim. Isso. E fazia assim e assim. Isso. Quando a gente chegava aqui nesse corredor, ele virava pra cá. E esse corredor virava pra cá. Isso. Da onde essa véia veio? Ela veio daqui. E ele voltou correndo daqui, o Verminha. Ela veio daqui? É. De uma daquelas 6 portas trancadas? Além das 6 portas trancadas, ele vira depois do corredor. Ah, se eu soubesse eu tinha continuado andando, dava pra procurar isso aí, caralho. Verminha, vira de novo. Vira pra cá. Pra cá, bem vazio. Eu consegui ver que o rato roubou a chave? Joga raciocínio mais autocontrole. Vamos ver se dá pra perceber. É muito ninja, né? 3, 4. Agora ele foi o Mestre Splinter, realmente. Pensa que é um bolsominho, vai com vontade. Vai furar a perna. 2 sucessos com um estouro. 2 sucessos. Não dá pra ver. Dá pra ver. Só vê ela discutindo com o vaso sanguíneo ali. Vaso sanguíneo. Ele aproveita e fica atrás dele. Vai lá, com toda a velocidade ninja dele. Dá de volta dos ninjas e pega os itens. Usa a calda. Uma mão pega um brinco, a calda pega o outro. faz sua calda aparecer uma veinha dele, tirando nela pra ela brigar mais com ele. Aumentar a distração. Ela, ainda brigando com você, não encoste em mim. Isso ser deselegante. Não, bom, quem ser vocês? Enquanto ela está discutindo, eles estão discutindo, eu posso tentar ir para onde ela veio e ver se ela deixou a porta aberta? Pode. Então é isso que eu faço, eu saio devagar de... Eu acho que vou com ele. Não, você está discutindo, você é distração, como é que você vai comigo? Eu não tô. Ela está discutindo com o vaso sanguíneo. É o Sedex. Está sem a caixa de frio. É, exato. Assim. Vaso sanguíneo. Quem ser vocês? Ei, esperar. Onde vocês pensam que vão? Ué? Tem pernas? Mas não tem educação. E daí? Eu fiz uma pergunta. A gente quem vai ser dar vocês? Eu sou a Lida é uma astronauta. Que não tem como preparar aqui. Astronauta, sim. Sim, okay. Interessante. E você? Eu sou o João, vim da quebrada. Quer dizer, vim não. Me trouxeram pra cá. Que eu nem sei onde é. Entendo. Ah. Você me lembra alguém? Aqueles bonequinhos do Max Steel falsificados no Brasil? É estouro, cara. É. E você quem é? É. Quem é a senhorinha? Quem é a senhorinha? Tô aí pro Zulu. Não, eu ser. Parece mesmo. Fala, eu não entendo nada com o semestre inteiro. Meu nome é Patrícia. tá uma mistura de cor com a Patrícia. Tá aí. Entendeu? E onde é que nós estamos, Patrícia? É como eu já disse, vocês vão descobrir em breve. Eu ainda... Vou descobrir em breve. Quem trouxe a gente pra cá? Com autorização de quem? Não é que eu sou da quebrada que eu não sei os meus direitos. Direito de vir e vir. Não precisa ficar nervoso. Como não precisa ficar nervoso? Tudo ficará bem. Eu fui trancado com uma galera que eu nem conheço. Um monte de aberração aí. Eu ergo minha mão, quase sanguíneo. Eu ergo a mão assim. Eles discutindo. Aí eu olho pra Patrícia. Falo. Por que a marca do seu sapato tava na nossa sala? Uma pergunta de cada vez. Primeiro, você tinha perguntado mesmo? Por último, eu esqueci. Por que que eu tava ali? Ah, tá. Vocês estão aqui por uma boa causa. Vão entender tudo em breve. E não se preocupe. Logo, logo você poderá sair. Vou chamar o Celso Russomano. Todos vocês poderão sair em breve. Mas vocês têm que se comportar. Se não se comportarem, ficarão presos. Vocês estão vendo essas celas aí? Todos esses são os que não se comportam. Precisam se comportar, aí poderão sair. Olha, mas sim, nós vamos sempre um de cada vez apenas. Eu falo assim, mas isso aqui é crime, cara. Isso é cárcere privado. Eu não dei minha autorização pra ninguém me trazer pra cá. E eu que vou ficar preso? Ela olha pra vocês sobre um pouquinho pior. Você vai perceber, mas vai se acostumar com a ideia. Verá que tem grandes vantagens. Você estava perguntando para ela também? Perguntei por que. Ah, do sapato. Eu frequentemente vou checar para ver se chegaram pessoas novas. E hoje de manhã, quando eu fui verificar, vocês ainda não tinham chegado. Chegaram agora, né? Você foi sozinha? Não. Então de quem eram as outras pegadas? Você só tem olhos e veias, mas os olhos enxergam muito bem. As outras pegadas eram do meu... Desculpe. Foi? Mano, ele não tá formado ainda. Não, ele parece um aborto. Tem um aborto. Não, ele é um aborto. Não, então. Eu solto aqui. Fosse um aborto. Que feto é esse que formou só as veias dos olhos? Que tipo de aborto é esse que eu nunca vi? Agora deu ruim, hein? Vamos voltar. Complicou pra você. É, Denis, ele me ajuda a organizar tudo por aqui. E a pata maior? A pata maior? Ah! Você vê patas grandes, um animal. Cada um aqui tem um nome para chamá-lo. Ele é alguém que poucos aqui gostam. Menos ainda se arriscam a ficar perto dele. Ele não saber se comportar muito bem. Mas, ao contrário de muitos, eu acho que ele merecer ficar solto. Kai, qual é a sua função aqui? Ajudar a organizar. É a governar. Só a bibliotecária. De certa forma. E quem é o seu chefe? estamos, chefe. Você ajuda a organizar, alguém manda mais que você aqui. Sim, na verdade, existe alguém que manda mais que todos. E cadê esse maluco? Todos nós cuidamos dele. Cadê esse maluco aí? Ele não está aqui. Senhorita, tá triste. Estar num lugar que vocês não poder ir por enquanto. São muito novos. Você falou que daqui a pouco eu posso ir embora. Eu não posso ir no bagulho agora porque eu sou novo. Quer dizer, eu vou ficar querendo ficar velho. Não demorará muito. Você poderia levar a gente pra descansar? Aí eu olho assim meio de canto de olho, dou uma pescada pro salão do rato. Splinter. Splinter. A gente não poderia comer alguma coisa? Ah, você é ter fome? Sim, temos. Eu falo assim, sneak. Eu ainda tô pedindo que sou rato. Mas você é um rato. De kimono. Fingir que é um rato. Percebe? Por isso eu digo que vocês novos aqui ainda têm fome. Venham comigo. Mas eu não disse que eu tava com fome. Mas ela tem fome. Você tem raiva. Eu não tenho raiva. Eu só não gosto de ser feito de otário. Eu acho que não. O robô de Julieta. Eu só não gosto. É, o cara tipo. Você não está sendo feito otário. Eu tinha rolê hoje. Rolê O que ser rolê? É um pouquinho rolê que você dorme no braço. Ah, coisas do Brasil. Isso aí. Brasil não. Cornavole. Tinha uma balbúrdia aí pra frequentar. Oh. Tem certeza? Claro. E o que você está fazendo antes de vir para cá? Eu tava num rolê. Eu aposto que não se lembrar. Eu tava num rolê. Do nada eu sumi de lá, não sei. Viu? Memória é confusa. Novo aqui. Vai entender em breve. Venham, venham. O anjo é mudo, né? Vamos, vamos. Vou levar vocês para comerem. Eu vou ali quadruple de pau. Vou indo na frente, meio desconfiado. Aí eu cochicho pro João. Tipo, vamos seguir o Inter. E depois a gente tenta fazer alguma coisa pra sair daqui. É nóis. Ah, vai levando vocês numa série de corredores. Certo? E vocês passam em alguns corredores, alguns lugares tem portas que estão lacradas. Essas portas elas estão fechadas com corrente, cadeado, tá? Tem aquela fita de isolamento, aquela fita preta e amarela fechando a porta, lacrando a porta, certo? Placona escrita na porta, não entre, tá? Vocês passam por duas portas assim. Vocês passam também por uma outra porta grande, certo? E essa porta, ela tem tranca também. Só que diferente das outras, que é uma coisa bizarra de madeira, essa porta ela é uma porta bem feita. E diferente de todo local que ele é todo textura, cor de madeira, né? Madeira rústica, madeira bruta, ali, essa porta não. Essa porta ela é uma porta ornamentada, ela é uma porta dupla em arco, certo? Ela é uma porta que é pintada, ela tem essas almofadinhas assim, esses detalhes, certo? Ela é uma porta que ela é pintada, ela tem uma pintura de cores amarelo e azul, amarelo claro, azul claro, tons assim bem agradáveis de cor, certo? E trancado com cadeado também. Passa por isso aí com vocês rápido. Vocês conseguem ver esses detalhes mínimos assim. Esses detalhes assim rapidamente. Leva vocês até um outro salão que tem uma espécie de uma cozinha improvisada. O que vocês veem nessa cozinha é uma mesa. E em cima dessa mesa tem comida. Tem pães, tem frutas. Tem alguns pedaços de carne. tem algumas outras coisas estranhas ali que alguns de vocês não reconhecem, mas que é familiar como comida para alguns outros de vocês. Tipo, maçã no peixe. Então, uns ratinhos assim, congelados assim, num potinho assim, que e, ó, usa pra dar de comer pra levar. Talvez tenha um creme de óleo. Tá? E ela fala pra vocês: bom, vocês poderem ficar à vontade. Comer, matar fome. Posso usar creme pra cheirar as comidas, ver se tem alguma coisa assim, uma parada de veneno, investigação, mas raciocínio. Inteligência, o que você tiver melhor nesse caso? Raciocínio. Ok. Estourou um. Isso daqui é um 9, 2 sucessos. 3 sucessos. É 3 sucessos. Ok. Muito bom. Cheira. Você não sente cheiro de veneno. Não sente cheiro de nada estranho, nada suspeito. Porém, incrivelmente, essa comida ela é insonsa. Ela não tem cheiro assim de comida. Parece não ter gosto, inclusive. Mas não parece que vai fazer mal. Não parece que vai fazer mal, não parece ter veneno. Você tá convicto de que não é envenenado. Pego dois pedaços de queijo e coloco carne no meio do pão. Ok. Pego algumas coisas lá, sempre como primeiro. Ok. Todos vocês comem? Eu não, eu falo anjo, eu não preciso me alimentar. Okay. O camarada aí, eu queria entender pra onde vai. Vai comer, vai tipo, oh, tem alguma toalha de mesa, assim? Pronto, ele quer roubar a toalha de mesa. Não. Puta que pariu. É uma mesa de madeira, parece com chão, com as paredes, tudo. Eu ganhei a coisa de vontade por ter roubado a mulher. Sim. Na verdade, você recuperou, você tinha gastado antes? É, sim. Então, sim. Pode, então só... pode recuperar uma por ter vontade. E cobrem todas essas coisas, hein, gente. O tempo tá avançando. Que nossa, é coisa. Ah, mas tem pedaços de madeira assim. Quero construir só uma caixa pra guardar o garoto. É uma caixa? É, só não, fazer alguma coisa pra guardar a criança. Ok. É feio ficar vendo. Me sinto. Não, eu não disse isso, eu só pensei. Meus tem umas caixas. Tem umas caixas ali de cereal. Há muitas caixas de cereal. Eu não lembro esses subrigos. Mas pra você pegar emendando elas e fazer uma caixa nova pra eu ele. Eu vou emendando e levo a caixa lá pra ele. Obrigado. E voltou a serra. Entra na caixa que ele faz. Tá? É estranho. Com o que você colou essa caixa? Com. Eu pego ali. Sangue gruda, né? Eu pego o sangue dos animais ali, ou da carne, faço alguma coisa. Sangue gruda. O que é sangue gruda? Ok, você pega um bife ali, vai passando assim, usando como cola. Funciona. Incrivelmente funciona. Pronto. Pôs a caixa ali. Vou investigar de novo. Sou desconfiado, né? Qualquer lugar que eu vou. Tem que ver se tem alguma coisa, ou alguma coisa pra roubar, ou alguma coisa oculta, assim. De magia, certo? Então, investigação mais raciocínio. Foi mais um. Quase lá. Oi. E aí, que mais? Que mais? Tá, aí eu comer, assim, pergunto pra ela, tem algum banheiro aqui? Ah, você precisar de banheiro também. Precisar. Muitos novos. É ali. Elas montam pra você na parede. Tem uma porta. Você não tinha visto. Ou que não estava lá. Só um eu sucesso. Eu chego até a porta, começo e investigo ela. Joga investigação e raciocínio. Meu segundo. Cara, tudo é estranhamente normal ali dentro. com exceção dessa comida, que não tem gosto de nada, não tem cheiro de nada, o restante está normal, como se vocês estivessem realmente numa cozinha improvisada. Uma cozinha que tem um monte de comida em cima de uma mesa preparada, mas não tem utensílios de cozinha para preparar essa comida. E é isso que vocês percebem. E não tem nada ali para você roubar. Nem uma concha, nem uma colher. Dois. Pra te comer com a mão? Sem talheres? Tem talheres. Talheres tem. Dá pra pegar uma faca, um lugar, qualquer coisa assim. Dois. Tá, você entra no banheiro e é um banheiro normal. Banheiro de astronauta. Parece que foi feito pra você. Tem uns tubinhos que encaixam assim dentro da roupa pra... Uhum. É assim que eles vão no banheiro. Uhum. Sério? É... Agora eu vou dormir incomodado. Sabe o que é o melhor? Que descarta assim na atmosfera. Você pode estar andando na rua e... Quando o astronauta vai no banheiro, chove xixi no planeta. Não, eu sei que não, puta das paradas. E cocô. Também. Mas porra. Às vezes quando você olha pro céu assim, você acha que viu um satélite, na verdade podia ser um cocô. Um cocô bem elaborado. É. Quando você vê uma estrela cadente e vai fazer um pedido, pode ser só um cocô de um astronauta entrando na atmosfera. Tá, de nada. Eu vou lá. Tem uma torneira, né? Normal. Tem, dá pra você usar normal. E eu tiro meu capacete, põe assim a pele dele. Ando no espelho, tento olhar. Se tem janela, se tem alguma. Nada de janela. E todo o ambiente continua escuro. Não tem uma janela, não tem nada, tudo escuro. Ah, eu faço, mesmo assim eu faço a tarde de investigação dentro do banheiro, assim. É, esse já, esse que você acabou de rolar, né? Não, mas foi da porta. Tinha entrada aí. Não, mas vale pra tudo. Vale pra tudo. Aí eu não tem uma passagem secreta, não, não tem assim nada suspeito. A não ser o fato de não ter uma janela. Uhum. De vocês conseguirem respirar normalmente com a exceção dele. Uhum. E tá escuro e vocês estarem enxergando no escuro. É. Patrícia fala pra vocês, vem. Eu precisar ir agora. Fiquem à vontade aqui. Em breve vocês poderão sair. Não sei quem será o primeiro. Não tem nenhum lugar que eu possa assistir uma TV, dar uma relaxada. E dar um suco de lareira. Relaxada? Sim. TV? Só quando sair. Aí fica aqui vagando. Fica aqui sem porra nenhuma. É. Como todos os outros. Tá certo. Bom. Mas isso o quê? Ela sai. Preciso ir. É minha vez. É minha hora. Estou indo. Ela vai saindo. Aí eu vou partir pra eles. Galera, vem aqui. Vem aqui. Chegou o vizinho aqui. Gente, como é que foi? Mano, quem é esse valor? A gente precisa fazer alguma coisa. Ele tirou ali a carteira dela. Eu acho que a gente pode amarrar ela. A carteira dela? Aquela, aquele molho de chaves. Que molho de chaves? Eu mostro ali a carteira dela. Ok, eu pego a carteira dela, abro assim. Começa a olhar. Acho que eu vou pegar a carteira. Você pega a carteira e vai abrir. E a carteira não abre. Se a carteira está, é falsa, você não vou mais alguma coisa dela. Você quer tentar cortar a carteira? É. Pega sua pinça e corta. Quando você faz isso e corta a carteira, ela se desmancha no ar. Primeiro ela adquire uma tonalidade, uma textura como se fosse madeira. Tudo que é formado essa casa. Tá? E aí ela vai se desmanchando no ar e se desaparece. Eu tiro ali os brincos que eu roubei também. Começo a olhar. Peraí, eu quero fazer um teste. Que bom. Ela pegar uma colher e cortar a colher pra ver se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a carteira. Ou entortar, né? Okay. Sumiu o que você cortou, tem que cortar pra ver. Ok, mas é faz todo sentido. Vai cortar uma colher? É, vou. Dois testes, né? Pega a colher. Corta a colher. Quando corta a colher, dá uma tremida assim nas paredes. Mas só um tremor leve agora. Não aquele terremoto terrível. Peraí. Colher é de ferro. Mas a colher sumiu? Não. Só cortou. Ela corta a colher. Aliás, desculpa. Corta a colher, né? Cai os dois pedaços no chão, treme tudo. Vocês olham pro chão, a colher tá emendada. Ferro. Eu acho que ferro é a única coisa real. Não, que você arrebentou a madeira do B.O. também, a madeira tá lá. Ferro e madeira. Eu coloco o cachorro. Tá, mas a gente precisa... Mano. Será que essa chave... Vou queimar esse cachecol aí pra ver o que que dá. Eu tenho meu palito de fósforo aqui. Enquanto vocês estão conversando na porta... Oi? Um garotinho ainda. Um molequinho pequenininho. Uh-huh. Humano, normal. O Pinheiro ainda tá com a gente? É, isso é o que eu queria saber. Tá, tá. Ele tá tão boca aberto quanto vocês. Já uma pergunta: quem é você, Menor? E tão sem ação quanto o leão e o anjo. Tá? Quem é você, Menor? Oi, eu sou o Red. Ele vem com as mãozinhas no bolso, ele tá um casaquinho assim, capuzinho. E aí, quem são vocês? Somos nós aqui. Ai, que legal, vocês chegaram quando? Eu acredito que hoje, né? É. Que legal, meus amigos. E você, quanto tempo faz que tá aqui? Faz muito tempo. 9 anos. Você parece ter 9 anos. Isso! Você não envelhece. Eu sou criança, como que eu vou envelhecer? Mas você nasceu aqui? Não é bem assim, nasceu aqui. A gente chega quando precisa. Eu quero dar uma cheirada nesse cara aí. Quer dar uma cheirada nele? Vamos cheirar ele. Joga, raciocina os controles. Que necessidade é essa de ficar cheirando as coisas? Eu sou um rato, caralho. Eu quero ver se dá pra roubar ele. Gente, vem aqui pra contar tudo. Vocês não sabem ainda? Senhorita Patrícia, não deixa eu contar. Patrícia? Eu posso contar, não. Se você me comprar, eu te dou um cigarro. Exatamente. O quê? Um cigarro. Dois estouros, três estouros, touros e um sucesso. Uma bolinha de gude, maluco. Curte? Cadê, cadê? Três. Tem vários. Seis sucessos. Quero três. Destreza mais alguma coisa. Acho três, que é você tem que dizer quem é esse cara. Não, que tem que ser. Dá destreza mais o... Não sei se eu sou otário. Você acha que eu sou otário? Então você te dá uma. E a gente faz um jogo de adivinhação. Não, primeiro você me dá a informação do. Primeiro me dá uma. Top. Pegou uma bolinha e joga o menino no chão assim, pega. Você é bom de adivinha? Não. Ele é bom. Começa a calibrar. Começa com a letra K. Tá surdo? Por que não pediu pra fazer um vídeo de computador pra você? Cara, eu já vi uma letra K em algum lugar anteriormente. Foi aquele porra daquele do cabelo verde. Ele tá envolvido nessa regra, sei. Ei, não fala assim de mim, não. Eu só pensei, eu não falei. Não. Ah, ok. Seis sucessos. Você tá fazendo mesmo? Cheirando, garoto. Cheirando. Tá. Se ferrou, ele cagou na calça. Ok. Sentiu o cheiro dele. Ok. Eu sinto ali, tipo, que ele se assemelha a alguma outra pessoa. Você farejou alguma outra pessoa? Não. Eu posso guardar pelo menos o cheiro dele? Pode. Okay. Com certeza. Minha escolha é tática. Posso dizer onde ele tá. É só se você me der o saco. Vamos fazer assim. Eu preciso de outras informações primeiro. Tá bom. O que é aquela magrela lá, a Patrícia? Ela cuida, organiza. Só isso que ela faz? É. E aquela outra galera presa lá? Eles não se comportaram bem. O que seria se comportar bem? Fica quebrando tudo, querendo sair quando não é a hora. Você já viu alguém sair daqui nesses 9 anos? Tá? Já, eu saio direto. Por onde você sai? Mostrar. Eu quero todo o saco de bolinha. Aí eu pego, eu posso usar intimidação pra tentar? Pode. O que é? Então joga. É intimidação e presença. Até abrir essa intimidação. Olha a situação. Dá um saco de bolinha, eu mostro. Vamos fazer assim. Isso tá parecendo pedofilia. Você... É. Dois. Dois sucessos? Vou jogar um autocontrole pra ele aqui. Sem ok, sucesso. Nenhum. Nenhum. Descreva de que forma você intimida ele. Eu chego, tipo, pegando na... Nossa! E corta o pescoço dele forte, deixa eu chegar no meu. Gente, calma, me agarrando. Eu chego tipo perto assim. Então, você vai falar pra gente onde a gente sai. Agora. Eita, tá bom, tá bom. Eu conto, droga. A mulher que é malandro quer me matar. Eu conto. Eu tá. Mostro, vamos. Mas vamos. Eu ainda vou ganhar. Você vai na frente. Ainda ganha as bolinhas. Assim que eu tiver lá fora, você pode ficar com todas. E ainda ganha um cigarro de presente. É criança! Não vou falar nada. Tá morando. O que eles fazem com eles? Acho que eu vou contar o que eles estão fazendo comigo. Eles não vão nem saber. Ele vai indo na frente e fica resmungando assim. Como se vocês não estivessem ouvindo. Né? Ele vai indo na frente. Mas ele tava ouvindo? Então, vocês estão. Então dá logo um tapão na cabeça e grita, cala a boca, menor! E leva a gente logo. A gente já tá fora, cadê as bolinhas? Não tá fora. Você falou, quando a gente sair, tinha as bolinhas, a gente já saiu, não daqui. Não, eu quero sair daqui, cara. Não é sair daquela sala que eu tava, tá maluco? Droga, então vamos. Vai, me mostra. Ele vai levando vocês pra um corredor longo. Tá. Vocês vão passando um monte de corredores, certo? Passam de novo naquelas salas que, só como se fosse do contrário agora, aquelas salas que estavam lacradas, bem lacradas, como se fosse cena de crime, tá? Aquela porta bonita, tá toda decorada, né? Ele vai passando em frente, para a porta assim. Vai as bolinhas agora. Depende, aqui é a saída? Não, é outra coisa, mas eu só falo essa bolinha. Não, se você me falar, eu te dou mais duas. Mitadinha. Pode três. Tá, quebrar as correntes. Cinco. Fechou. Daqui. É aqui que fica. O tal do carro. É. Nossa, ele tá aí. Aqui, ó. Uma restrita. Cacaroto? Cacaroto! Maldito. Tá escrito assim na porta. Hã? Tá escrito assim na porta, Kevin. Porra! Eu tô tentando, não. Você não vai pegar bem. Já perceberam a merda que vocês estão. Alguém me ajuda. O que foi? Tá passando mal? Não, eu tô tentando entender. Tá, muito. Tá, ok. A gente vai esperar. Então. Fica aqui. Vai passar uma hora. Eu pego ali a chave. Vejo se encaixa ali. Tá, você tá com um molho de chaves. Você vai testando. De uma forma ninja. Ok. Ninja, né? E você encontra uma que abre. Pera. O cara ia mostrar a saída pra gente. Pra que caralho você quer abrir a porta que tá o cara que vai matar todo mundo? Sneak. Não, não dou nem atenção, eu falo, vamos logo pra sair disso aqui. Vamos. Eu. O importante pra mim é sair daqui. Importante. Tá, o molequinho tá indo, tá? Você tá indo com o molequinho? Não, aí eu falo assim, ô menor, espera um pouquinho aí. É bom. Eu continuo meio segurando pra ver se não vai sair de ouro. Logo pra quem vai com ele? Eu. Quem fica com ela e o molequinho? Eu vou com ele. Você vai com ele? Ok. Eu com o molequinho ele. Fica. Tá. Ela quebrou a tábua no chão, deu um terremoto, veio uma mulher, falou que vocês são novos, que vocês têm que se comportar para vocês poderem sair e que não pode ficar quebrando as coisas. Senão, se não se comportar, vocês vão ficar presos. Certo? Dá pra ter pegando essa hora. A gente só demorou um pouquinho. Tá. E aí você abre a porta. Eu encontro. Quando você abre a porta, você vê um jardim. Vocês veem um jardim. E assim, ó, é uma estranha. É um gramado, tá? Cheio de flores. Tem uma cerquinha pintadinha de branco, bonitinha. Tá igual a gente viu em filmes, certo? Tem um jardim, certo? Dentro desse jardim também tem um quarto. Tá, você vai andando assim no gramado desse jardim e aí você dá um passo aqui, é um piso bonito, decorado, tem uma cama toda decorada, tem uma estante cheia de livros bonitos, cheia de brinquedos, certo? E vocês veem um garotinho correndo atrás de uma borboleta. Esse cômodo, ele está inteiro iluminado. Aqui existe luz de verdade. Ou não. Luz ou luz? Porque vocês veem que algo brilha no teto, mas é no teto. Vocês veem que existe um teto. Vocês veem que esse teto, ele é pintado para parecer o céu. Existem nuvens. E existe como se fosse um sol pintado. Esse sol emite um brilho que clareia todo esse ambiente. E tá lá um menininho correndo atrás de uma borboleta. E aí quando vocês abrem a porta, ele para assim, esquerda da borboleta e olha para vocês. Oi? Ele sai correndo. Abraça você, todo feliz. Eu tenho a impressão que esse moleque é o Satanás. Quando ele abraça você, seu corpo inteiro, suas veias inteiras gelam. Gelam. Você quase desmaia, ou talvez desmaia. Faz um teste de vigor e nesse perseverança. Nesse tempo eu fico assim, entendeu? João, a gente tem que ir lá ver, não acha? Ou a gente vai ficar aqui, você quer ficar aqui, eu vou lá ver o que tá acontecendo. Então, né? Vamos levar esse moleque junto. É melhor. Um só? Tá, você consegue manter a consciência. Vai todo mundo. Você quase desmaia, te falta o ar, você quase desmaia, tá? Você fica atordoado. Você fica atordoado. E aí você tem nesse quase desmaiar, você tem entra num estado de delírio. Tá? Nesse estado de delírio, você tá caído no chão, todo espedaçado, desmontado. E aí você vê um ser gigante chegando perto de você, catando a caixa, colocando assim em você, né? Pegando seus braços e montando assim na caixa, suas pernas montando na caixa, pegando uma tesoura, furando assim a caixa, fazendo os buracos para os seus olhos e desenhando com um giz de cera a sua boca. E aí você volta assim dessa alucinação. Uhum. Oi, ratinho. Vejo que sou rato. Ratinho. A gente entrou. Anjinho da guarda. Vai correndo, abraça o anjinho da guarda também. Ô, bobina. Você fudeu, tá? Joga. Eu também me gelo. Vigor e perseverança. Não sei roubar meus dados todos aqui enquanto eu dormi. Pode aqui. Cadê meus dados? Tem outro detalhe. Tem ali. Ficou escuro. Só foi escuro e a gente consegue enxergar. Mano, que louco! Para, velho! Ô louco! Vigor, perseverança 2, 5. Qual que é o do Rei do Barato? Não, o... Quem que é o Kevin? O aprendiz Sprinkler já assistiu esse filme? É o Kevin Arnold. Nos meus conhecimentos enciclopédicos eu já assisti. É o... Como é que é? O Kevin Arnold é do Anos Incríveis. É um bom filme, ficou famoso. Um 9 só. Um 9? Um sucesso? Então você consegue se agarrar à consciência na hora que o garotinho te abraça, seu corpo inteiro gela, o ar sai dos seus pulmões, parece que seu coração para, certo? E aí você também tem uma alucinação nesse estado quando falta oxigênio no seu cérebro, certo? Você não é mais o Abaddon, o anjo do caos, da destruição. Você é meramente uma estátua. Nossa. E aí você vê que tem algum ser gigante ajoelhado diante de você, como se estivesse venerando você, as mãos juntas, rezando diante de você. Você se sente estranho naquela situação e aí você volta assim. Que brisa, hein? LSD pesada. Um abraço. E aí o garotinho vai todo sorridente indo pra porta. O garotinho vai todo sorridente indo pra porta. Só que mandando uma distância. Ele não pegou o rato? Não, não pegou o rato. Ratinho. Rato ninja, pô, segue perto. Ratinho. Vou me distanciando dele. Ele olha a porta aberta. Ele vai indo em direção à porta. E vai sorrindo. O que vocês fazem? Vocês deixam de sair? Vocês impedem? Eu pego ele a corrente. Pô, o menino tá só abraçando. No pescoço? Não, no corpo. Só um abracinho, a luz enorme. Uma volta assim, sem tocar nele. Ok. É só meio metro de corrente. Meio metro? O garoto é muito largo. É um garotinho, cara. Um garotinho. Ok, então. Circulo ele ali. Pego. Ratinho. Ele fica tentando te abraçar. Joga sua destreza. Mais esportes. Em vez de deixar ele sair. Ei, vai que tá lá fora. Não tive sucesso. Ai, ai. Tudo bem aí? Você viu a cena? Ah, um sucesso. Por que ele virou um estado? Então, um menininho abraçou ele, deu aquela bambeada, ele quase desmaiou. E teve essa alucinação. Um sucesso. Ok, o molequinho ficou tentando pegar você, ratinho, ratinho, você vai enrolando a corrente nele. Aí eu pego ali o cachecol, passo pelo buraco da corrente e faço um nó atrás dele. Ok. Fica uma coleira pro moleque. Uma coleira pro moleque. E aí? Uma guia. Agora ele tá tipo enrolado aqui com os braços e a gente tem. Uma guia pra levar criança. Vocês têm uma escravinha. É, não era o objetivo, mas tá aí. Eu vou perguntar o nome da menina. É Kevin. É Kevin. Ah, é o guri? Não, é o que tá trancado dentro da sala. E o molequinho vai indo com vocês. Sai do corredor. Junto com vocês. Aí eu olho pra cara dele e pergunto: mano, o que você tá fazendo com esse moleque aí? O outro moleque tá lá, sim. Jogando bolinha. Eu dou uma cutucada nele, vamos pra saída agora. Ai, não, vocês fizeram tudo errado. Eu não podia sair dali. Vamos brigar com a gente. Vamos brigar com quem tiver aqui, maluco. Eu quero sair. Você encheu das bolinhas? Não faz sentido. Vamos. Homem, eu não fui eu. Se eu me perguntar, foi vocês. Vamos. E aí, o molequinho vai indo, guiando vocês. Vou levando outro guia. Tá. Começa a ficar mais claro conforme vocês vão seguindo a direção que esse garotinho vai conduzindo, que segundo ele é a direção da saída, certo? Aquela escuridão começa a reduzir. E aí subitamente vocês veem como se fosse um pequeno buraco no teto e uma faixa de luz se projetando assim. Luz. Vindo de fora, um furo feliz, no teto. Só não quero falar pro seu galo. Um furo no teto. Um furo no teto e um facho de luz se projetando. Deixa eu olhar aqui. O que vocês fazem? O moleque vai indo, vai passando. De boa. Vou seguindo ali. Eu falo, peraí. Que buraco é aquele ali? Um buraco. Mas tá muito. Antes. Não tem tanto Saraiva de Gontes. Exatamente, do marido no louco. O segundo poder vai ser submarino de golpes. Nossa, pois é a Amazon de golpes. A saída tá muito longe ainda? Não, tá chegando perto. Você não tá me enrolando, não, moleque? Não, vou ganhar bolinha. Isso aqui é um bom livro, mas ele conta pra mim, enfim. Então continua, vamos lá. Vamos lá. Mas assim, medo, eu tô fazendo uma pergunta pra ele. A loira lá, a esquisita, ela falou pra gente que só pode sair uma pessoa de cada vez. As bolinhas são minhas, eu saio primeiro, foda-se. Ah, vai ser treta. Mano, assim... Assim... Fica de boa. Ok. Fica de boa, é. Então, eu ainda tô tentando absorver a experiência que foi o abraço. Então, vamos. Ele vai passando. É. Tá, e como cada um de vocês tá... Qual que é a ordem de marcha? Quero saber. Tô indo mais atrás. Segundo. Molequinho na frente, segundo. Eu terceiro. Não, eu tô do lado do moleque, acabou ali. Do lado do moleque? Assim, é. Ok. Do lado do moleque. O incentivo que fica assim, ó. Tá. Eu sou o penúltimo, carregando o cão guia. E eu sou o último. Andando devagarzinho. Ok. Assim, tá. Então é você mesmo, você tá do lado do molequinho? Tá. Joga me fuder com a gente. Joga um teste. É vigor mais perseverança. Um sucesso. Um sucesso. Só isso mesmo. Só isso? Que bosta. Nossa. Agora é pouco um sucesso. Porra, todo mundo com sucesso e deu bem. A cena que vocês veem é a seguinte. Um molequinho, vamos, né? Aí ele faz assim, ó. Passa encostadinho na parede aqui. E o bobão aqui tá do lado do molequinho chacoalhando a bolinha. Aí ele só bate na cabeça dele e ele desmaia no chão. Bom dia. Aí fazer eu alguma coisa? Vou investigar, porque eu tenho dois de medicina, vou lá, tento de respiração, ver a pele dele. Tá? Não, a respiração não. Aparentemente ele esqueceu da respiração. Mas eu morri. Foi só uma infeliz coincidência retórica. Os batimentos, né? Não tem nada a ver com o raio de luz aí. Não tem nada a ver. Joga o quê? É. Não, você vai jogar inteligência e medicina. Eu posso deduzir que caralho isso aconteceu. Joga inteligência. Vai lá, Sherlock Holmes. Estou vivendo com tartarugas, vendo muitos filmes e comendo. Joga inteligência. Vai lá, Sherlock Holmes. Só inteligência ou posso usar... Raciocínio. Pode ser raciocínio. Dois sucessos pra... Puro. Raciocínio puro, ok. É, e você precisa de um sucesso excepcional pra isso. Sucesso excepcional seria... Cinco sucessos. Do quê? Eita, Jefferson, só tô rolando quatro dados, cara. Problema. Morreram. Ela falou que tinha que dormir. Ela morreu e eu dormi. Não, só um sucesso. Só um sucesso. Não, não teve um insight que você quer. Você não se pode estar com a gente. O meu tava no mundo dele. É, tava no... Tá, deu sucesso aí? Dois. Tá, você vai, chega perto dele, começa a examinar ele. Ele tá respirando aparentemente normal. Melhor do que ele respira quando ele tá acordado. Pode dar uns tapinhas na cara dele. Pode dar uns tapinhas na cara dele pra ele acordar. Tá? Ele vai acordando lentamente. Vários riscos. Vai acordando lentamente. Joga um dado. Se der par, beleza. Se der ímpar, você se fode. Deu ímpar, se fudeu. Quando ele tá acordando, você vai puxando ele pra perguntar o que aconteceu, né? E aí você se aproxima assim, buf, desmaia. Vocês veem um raio de sol tocando nela também. Posso colocar o garoto da coleira no raio de sol? Pode. Eu posso investigar o que é? Não posso. Olha o do gato. De que forma? Pode. Não. É que o meu gato é um bruxo, né? Ele tem ocultismo. E habilidade. Um ocultismo? Pode jogar o ocultismo então. Só o ocultismo? O garoto tá. Ocultismo e. Raciocínio. É a Minerva. É? O garoto na coleira tá aqui, eu vou empurrando ele com. É, assim. Mas tá em. Mas tá encostado nele. Ele tá de roupa, não tá? Pelo amor de Deus. Ainda mais um dado. Vigor e perseverança. Ai, meu Deus. Ele tentou fazer um... Quer empurrar um molequinho na luz, quer matar um molequinho. Não, matar não, iluminar o molequinho. Dá a luz, iluminar. Se ele vira pra você, pá. Johnny! Que Deus elimine você. Que Deus elimine o menino. Não é, não, não vai sair. Tô triste. Então tava aqui, dá isso. Nenhum sucesso. Eu fui conhecer o papai do céu, gente. Nenhum sucesso? Nenhum sucesso. Nossa, você toca no moleque e desmaia pra trás também. Também, ele começa a empurrar o molequinho com o pé, sem querer ele rela na bundinha do menininho e aí ele desaba, puf, no chão. Pronto, tem mais desmaiado. Ninguém fazendo nada, só o lápis. Tem dois desmaiados e um meio hang-pang agora. É, o meu não deu sucesso nenhum. Não? Não. Eita, perdi o meu. É alguma magia extremamente profana que tá fazendo isso com eles. É essa certeza que você tem. E na hora que ele rela no molequinho e desmaia também, o molequinho tava preso numa cela especial. Você tem certeza que aquele molequinho é a encarnação do demônio e ele tá fazendo isso. E o demoninho do seu lado sussurra assim. Mas ele... Vai lá, vai lá. Chuta o molequinho na luz. Ele é o demônio. Deus vai cuidar disso. Mas aí, por exemplo, quando o moleque abraçou ele, ele teve uma viagem muito louca e acordou. Não vai acontecer o mesmo com ele? E com você. Mas eu não toquei no moleque. Mas você foi tocado pela luz. A luz do moleque. A luz do demônio. Ah, de boas, é um demônio da luz, logo. Eu tenho magia, eu posso tentar fazer o Kevin dormir? Uma magia? Pode! Sem magia, você vai fazer isso, um tijolo na cabeça. É, eu não tenho tamanho aí. Pode não, sim. Roda o quê? Você vai jogar ocultismo e... Marcos, tentando se acordar. Presença ou manipulação? Fazer o que te me beneficia. Você precisa de 5 sucessos. Eu nesse rolê tô de boa ainda, né? Tá de boa, não aconteceu nada com eu você. Eu tenho magia também, eu vou ajudar o pai. Vai ajudar ele? Isso. Ok, joga. O que que nós joga? Vitalidade. Ocultismo e manipulação ou presença. Mas tem que ter 3 sucessos aí. Tem só sair 2. Ocultismo. Eu posso tentar pra... Você tem ocultismo? Eu também. Nossa, vai juntar todos os magos e vai tentar presença, fazer esse moleque. Pode. Presença, manipulação. Presença dá 6. 6 não, 5. Presença ou manipulação, mais ocultismo. Tô ligado. Ó, o meu ocultismo tá 1, mas a magia ganha mais algum dado, porque a magia tá escrito lá. Como assim tá escrito lá? Ocultismo. É, tem perícia. Ah, sim. Sim. Tem mais como é que é? Especialização. Joga mais um dado. Então, quem tem especialização, joga mais um dado. Então são com mais a. Mais dois do outro, quatro dados. 9. Aqui deu nada. 8. 2. Ih, acho que não é conseguido. Você tem um. Não, eu tenho dois. Eu tive duas. Você não sabe se você tem dois sucessos. Dois sucessos. Vai juntar a magia aqui. Dois sucessos meu, dois sucessos dela. Tá, dois sucessos. Mais você tá seis sucessos. Seis sucessos. Vamos ver se ele vai deixar ele carregando. Ô, amigo. Acordei agora. Copo de café. Arranjaram um sapatinho. Sabe aquelas bandejinhas tipo Starbucks? Tem um filme? Tem quatro copos de café ali. De um deles você dá uma bebericada de vez em quando. Tá andando na rua, de descalço. Tá caminhando ali normalmente. Depende se você sente uma vertigem, uma tontura. Você vai despencando assim, a rua vai inclinando conforme você vai despencando, vai ficando tudo escuro, você vai desmaiando e bum, você acorda com ela batendo no seu rosto. Ela aqui. Eu. Ah, lagosta. Lagosta. É, Bruno, que porra é essa? Quando você fala que porra é essa, e você vê a luz do sol assim batendo na cabeça dela, acorda, o sol toca assim na cabeça dela, ela buf, desmaia em cima de você. Fica saindo espuminha da boca dela. Nossa, não saiu de ninguém. Camarãozinho. No Pokémon não tem um Pokémon assim que solta espuminha? Tem. Eu já consigo me levantar? Consegue. Tá meio fraco, meio aturado. Ele não teve nenhuma alucinação? O escorpicho solta as coisas devagar. Acabei de falar pra ele. Eu meio que levanto e falo, seu moleque do caralho, quem você trouxe mais pra cá? Fica, tipo, você não vai ganhar mais bolinha nenhuma, não. Devolve essa merda aqui. Toma os bolinhos que tá com ele. Quem manda você ser tonto e encostar na luz? Porque você não me avisou. Achei que você sabia. Ah, é? Eu cheguei aqui eu ontem. Eu sou criança, eu sei. Porque você tá aqui há 9 anos, cara. Ah, eu cheguei aqui ontem, hoje. Ah, é? Ela não pode encostar na luz. Não, obrigado. Agora você vem falar. E por que não pode encostar? O que, que mais você sabe que você não tá querendo me contar? Você já vai ver. Tem uma proposta pra te fazer. Eu tem um outro saco de bolinha no outro bolso. Você pode ficar com os dois se você me levar pra fora daqui. De novo, esse rodeio de fora vai dar um minuto. Me dá não, porque isso aí eu tô mentindo. Eu vou prometer os bagulhos sim. Olha a moralidade. Já pode descobrir promessa de dedinho. Ih, o rato desmaiou. Tô zen. O quarto aqui, Nijinho. Ó, foi cortado por um anjo, hein? É o capeta, velho. Você não pega. Vai indo guiando vocês. Certo. O rato relou no moleque e desmaiou. Ah, não, os dois é demônio, né? Certo, modo eu também sou, né? Onde caiu. É, então, os dois é demônio. Você tem uma visão bizarra também. Você tá assistindo televisão. Passando um filme na televisão. Que filme? Tartaruga Ninja. No filme, tem um garotinho e ele tá tocando gaita pra um rato. E ele toca gaita, ele dança, ele canta junto com o ratinho. Ele chama o ratinho de Ben. E de repente ele segura o peito, assim, segura o peito. E aí você vira assim no sofá onde você tá vendo televisão. Pega esse é um filmaço, mano. Você pega um ratinho de borracha assim e olha. Eu amo você até o fim do mundo, Ben. E tem os cachorros. E começa a alisar o ratinho assim. É o dois Stuart Little? Começa a alisar o ratinho, brincar com o ratinho. E ao mesmo tempo. Você tá alisando o ratinho e ao mesmo tempo você é o ratinho sendo alisado. É um troço totalmente surreal. Vou continuar assim, mano. Que droga é essa? Não quero sair daqui, não. Agora ó, eu não alisado. Uso drogas. Você vai despertando, voltando a si desse delírio. Tá? Voltando a si desse delírio estranho que você tá tendo. Com a impressão de você escutar uma voz feminina gritando a plenos pulmões. Kevin! Aí vem a porra da Patrícia. E aí você acorda. Era a voz da Patrícia? Essa voz que eu ouvi? Não. Não, mas quando você volta assim, você volta tremendo. É bizarro. Vocês veem um rato, volta assim e volta tremendo. Tremendo. Isso não são técnicos ninjas. Não, Mike, o que mais? Mais alguma coisa? Foi a magia de sono. A nossa magia aqui, que virou aí. Quantos? Dois pra cada um. É. Não deu nada, já de 5, cagaram. É, deu 6, junta tudo. Não, dois com dois. Tudo. Não, precisava tentar. Tudo. Tá, o moleque ainda tá preso. Não, mas você sabe que a gente mas tem eu vou ser justo. Novo, né? Mas eu vou cada ser um justo. Como vocês estão se ajudando, cada um de vocês tem um dado bônus. Eu vi. Então cada um de vocês pode jogar um dado extra pra ver se consegue dar o 5 sucessos de algum de vocês agora. Um dado. Um dado 5 sucessos com um dado. Vai ser um dado explodir. Já tem 4. Nossa, tem que explodir. De boa. De boa. Opa, boa. Explodiu. Um. Já tá em 3 aqui. 4. Ah, brinca. Nove! Tá em 4 aqui. Não acredito, mano. Eu precisava de... Usa força de vontade. Explodiu. Um. Ah, tem que usar a força de vontade antes, né? Pode usar, pode usar. Usar. Pode gastar a força de vontade. Vou ligar. Ah. Dois dados aí, um. Toca dois, não vai dar jogo. Dois. Vamos ver se aqui sai. Tem mais 3 dados extras, hein? Força de vontade. Saiu. Saiu 2. Boa! Então são 6. Vocês vão fazendo a magia. É extremamente difícil pra vocês conseguirem evocar os seus poderes místicos. Vocês têm que se unir numa tríade ali, fazendo uma verdadeira conjuração tripla, e aí começa a se formar no ar assim os símbolos místicos. Com extrema dificuldade. Conforme vai se formando, vai apagando, vocês vão se concentram e começa a surgir a magia no ar. Tá? E aí, forma-se num círculo mágico que vocês conseguem criar, dele emerge uma fadinha, essa fadinha ela vai voando assim sobre a cabeça do Kevin, ao redor da cabeça dele, ele fica olhando maravilhado, vai soltando poeirinha brilhante, purpurinada, e aí ele, tum, cai no sono e adormece. Quando o Kevin cai no sono, tudo fica escuro e vocês não enxergam nada agora. Nada mesmo ou era igual na nada. Nada. Eu consigo acender aquele facho de luz, puf, desaparece. Você pega e tenta acender sua lanterna, não consegue. E a da perna? Vai dar ruim. Tenta acender a lanterna da perna? Que... Não consegue. Você tá que sim. Não risco o palito de fósforo. Risco o palito de fósforo. Meu amigãozão. O fósforo acende assim. Você consegue enxergar sua mão com o fósforo. Que bosta. E aí vocês começam a escutar. Deus. Quem é esse? Eu dormi ainda. E é a Patrícia. Eu tô dormindo. Não, não é a Patrícia. Não é a Patrícia. Olha, yeah. É o maluco do pé falar que eu tenho. Eu já tenho camuflagem, sobrevivência, eu não quero usar qualquer coisa que. Eu não acordei ainda. Posso usar vocês? Ah, sim, posso. Que medo, mano. Mano, cresce. Você acorda no meio dessas passadas desse negócio. E quando você acorda, você volta de uma alucinação bizarríssima que você teve. E no meio da alucinação, você fica perdido. E aí você acorda com esse rugido e esses passos e acorda na escuridão. Isso era uma alucinação estranha. Ou uma memória, você não sabe ao certo. Sonho. Eu sou ventilador. E você... Eu não vou estar nessa porra agora. Não adianta ter vídeo de 8 horas. Eu vou sair. Você fala pra ele. E você volta e você tá na escuridão. Chega eterna. Aí, não consegue enxergar nada. Entra aí, trouxa. A alucinação que você teve. Meu primo, o que que meu primo tá fazendo aqui, velho? E aí? Caraca, eu tô ficando com medo agora. Agora eu tô ficando com medo. Tá, porra. Você sai dessa alucinação estranha e tá na escuridão total. Escutando. Agora tá tarde, mano. Eu vou sair daqui a pouco. Pode ir pra. Bizarro. A alucinação que você teve é a seguinte. Vou ver isso daí. Você tá entrando. Parece ser um prédio em construção. Caminhando de boa, normal. Carregando 4 copos de café. Tomando um que já tá pra lá da metade. Certo? Você põe os copos de café em cima da mesa. Você pega. Você pega um bastão de hóquei. Tá? Pega um bastão de hóquei. E aí você começa a bater assim com um bastão de hóquei. E aí você vai indo assim. Num pilar. E nesse pilar tem 3 meninas que estão acorrentadas. Aparentemente adolescentes. E aí você começa a escutar. Aí você começa a atordoar. Aí você desmaia e volta na escuridão, escutando esse som assustador. Só queria dizer que a minha vida foi sofrida, assim, no personagem. Eu consigo identificar, assim, essas meninas? O que foi? Eu consigo identificar essas meninas no sonho. Joga pra mim um teste. Vai. Ups. Mas quando ele pensa, explica aí, colocar aqui? Não, no meu quarto. Vou colocar o ventilador na sala. Eu vou saber, parceiro. Raciocínio. Não, mas lógico. Mais autocontrole. Tem que tirar o padrão. É rapidinho, esse tempo que você tá aí, o cara tá trabalhando. Eu acho que vai ter que passar tudo. Ponto de sucesso. Quer dizer, na verdade, acho que não vai mais. Se eu comprei um controle remoto, acho que não vai precisar mais. Isso. Passar o fio. Três sucessos tem aqueles testes. Tem ligação pra ele lá em cima? Vai. Eu só tenho um retorno da lâmpada pra chegar. Só retorno da lâmpada. Você vai ter que descer uma fase, pelo menos. É 120 a cadê a força de vontade pra gastar aí agora? Vem as duas. Ah, não gasta uma. Passagem da tomada. Pode gastar mais de uma, tá, se quiser. Se você gastar 3 e jogar 9 dados, pode, por exemplo. Nada impede. Eu vou fazer isso no curto. Eu vou botar essas cuecas, não dá pra perceber. Opa! Boa. Ai, vai, sucesso, hein? Sucesso! Oh! Agora vai, hein? Ai, não. Ai, não. Outro 10 agora. Você vai gastar mais uma força de vontade? Vou ficar com 4 só. Se eu tenho. Quiser, pode gastar. Vou gastar. Eu também só tenho 4, tá no lucro já. E nem gastei. Não. Não, mas ainda assim é 4. Se gasta os 4, vai. É Lucas de fundo? Não faço ideia. Do meu bebê também? Ah, eu achei que fosse alguém da Copa Oscar, né? Eu tirei um 9. Nossa, BBB já tinha 2. Gente, certo. Você volta assim no meio daquela alucinação. Aquela escuridão, você fica, caramba, quem são aquelas meninas? Eu, você lembra, você conhece aquelas meninas. É o famoso que vai dar. É. Você ficou perseguindo elas por 2 semanas. É, imitação de fazenda, duas fazendas. Espera, não era você. Muito estranho isso. Mas você ficou perseguindo elas por 2 semanas. Elas são umas degeneradas. Casa dos artistas. E aí você pegou elas num beco, jogou dentro de uma van e aprisionou ali pra castigar elas por serem degeneradas. Mas você não concorda muito com isso. Mas você tem essa lembrança como se fosse sua. Mas ao mesmo tempo não é sua. E você sabe que você vai fazer algo muito ruim aquelas meninas. Brabo. Pesadão. Ai, filha da puta. O que vocês fazem? Eu tento me esconder. Se esconder? A gente, mas a gente tá escondido ali no escuro. Onde a gente tá? Não tá, não. Aqui estão no corredor e o moleque tava levando vocês pra saída. E de onde tava saindo essa luz? Ah, tinha um buraco no teto e um feixe de luz. Eu posso pintar o feixe nesse buraco? A cor do moleque, velho. Pode, pode. Agora, agora vocês acordaram, vocês soltaram a fera, vocês soltaram a fera. Meu, não dormiu, são duas. Não, vou correr. O moleque sai correndo. O moleque sai correndo. O moleque que tá guiando vocês, ele sai correndo. Eu saio correndo atrás dele. Sai correndo atrás dele? Sai. Você não pega a corrente e sai correndo atrás dele. Ok. Ah, eu vou junto. A corrente com outro moleque? Você vai arrastando outro moleque. Ok. Eu não sei se é uma boa ideia. Mano, você arrastou um moleque no chão? Tô resolvendo pra ele acordar nessa brincadeira. Ah! Tá. Alguém fica pra trás ou todo mundo corre? Eu fico. 3 de defesa. Ficou? Ah, vamos pra treta que tá rolando demais, eu vou ler. Ok. Ok. Tá, vocês dois ficam pra trás então. Os demais seguem o som dos passos do molequinho, é isso? Eu tentando acordar o outro. Tentando acordar o outro, batendo ele no chão, arranhando tudo, o outro molequinho. Conforme vai arranhando, as paredes vão tremendo tudo. Vai dando um terremoto no lugar, né? Conforme vocês vão correndo. E aquele som. Você, quem mais? Que correu atrás? Que ficou pra trás. Nós três. Vocês três ficaram pra trás. Tá? Vocês 4, né? Tá, tipo... Mano, o que tá acontecendo? Vai ter que segurar essa porra, velho. Nossa, mano, o que tá acontecendo? Vocês escutam o nerdzinho, cabeça de pinheiro, gritando de dor. Cai assim um negócio quente, gosmento, cheiro de ferrugem em você. Vai, escorre assim pela boca, você sente o gosto de sangue da tripa dele que cai em você. Ah, tá. Acho que não comeu. Cai um braço em você. Nem se mexe mais. Cai uma perna onde você já tá. Já era o pinheiro. Pô, bem, uma arma. Já era. Abadão é triste, né? Vocês vão tentar lutar contra isso? Não, você não deixou eu tentar subir, né? Ah, sim. Você tava tentando subir. É, eu subi destreza. Destreza esportes. Subir aonde? Ela tá tentando subir no buraquinho que tava passando a luz. Eu tento conversar. Eu tenho astúcia. Eu tento encontrar o meio e me comunicar. É, tipo, mostra algo que... Taca nós, não. É. Por favor. Mas isso não. Distraia. Esse ser, esse bicho que tá vindo na minha direção, que acabou de despedaçar. 10. Mas ele não tá escuro. Mas eu sei que tem um bicho lá e que tem sangue lá. Qual que é a sua abordagem? Vamos lá. Eu grito, espere. Espere! Espere! Vai chegando perto de você, você tem a impressão que ele sabe exatamente onde você tá. Uh-huh. Seu tempo tá se esgotando. Finge de morto, vai que é um urso. Não. Seu argumento tem que vir agora, ou sua cabeça vai pro chão. Você já viu o filme? Hã? Eu já lembro. Eu sei. Ah. Espere. Eu não sei o que é. Fala! Bum, bum, bum, vou matar você. Abre a Netflix aí, pô. Você não está sozinho. Pega seus braços. Começa a esticar seus braços. O bagulho vai me desesperar. Eu vou morrer, cara. Ô, oh, rasga minha caixa, não. Gente, vim salvar ele aí, não tá sozinho, né? Cadê o Abadonha? Eu tava tentando subir, ele não falou, eu ganhei dois. Quanto deu? Eu tirei 9, 10. 2 sucessos? Aham. Uhum. Tá, você sai correndo, é um gato. Né? Consegue escalar e se pendurar no buraco ali. E fica pendurado ali no alto. Pendurado? Pendurado. Nós já enxerga esse dividido. Mas o buraco tá pequeno, eu não consigo não levantar. É isso aqui, ó. Ah, sim, tá. E tá com a patinha lá e pendurado ali. Tá? Não dá pra enxergar, tá tudo escuro. Mas vocês não enxergam nada. Não. Vocês não enxergam absolutamente nada. Você só percebe que ele tá gemendo, que o monstro tá ferindo ele de alguma forma. Assim, tá, e tá próximo de você. Pra ajudar ele. Tá, tá. O que eu tenho expertise é com Kung Fu e bruxaria. Pode tentar alguma coisa. Dá um chute na cabeça. Um chute mágico na cabeça. Aí acerta nele. Não. O que que mais eu uso? Não. Não. Dá pra tentar convencer essa porra. Eu posso usar... Como vai? Se envolve. Ele tá segurando o braço ou na cara? O Kevin tá seguro, blá, blá, blá, blá, blá, blá. A fera não sabe direito, uma latinha no chão. Tá seguro, show. Ele tá segurando no braço ou na cara? A fera não sabe disso. Os dois bracinhos dele, assim. Os dois vasinhos sanguíneos, assim. Nem passei na cara. De acordo, cara. A coisa foi... Golpe. Cadê mágico. Nem sei se você fazer isso. Ok. Tenta aí. E dá sim. Tá, eu morri. Mas dá ele... meus atributos, eu posso dar algum? Vai ser... golpe mágico, tá? Vai ser... Então vai ser... Nossa, força, mais... briga. Força? É. Quanto você tem de ocultismo? Eu tenho 4. 4? Uhum. Tá. Eu vou deixar você somar metade dos seus dados de ocultismo, porque você tá fazendo um ataque mágico. Tá. 2. E tenta acertar o monstrão. Força, onde eu acho que pode ser? Tenta acertar o monstrão. Tem 2 alvos? Onde tem força? Mais... Hã? Força. Não entendi. Força, eu não lembro mais. Ah, tá. Aqui, eu só tenho 1 de força. Ah, peraí. Tá escuro absoluto. Tira 2 dados. É um gato. É um gato. Vai sobrar 1? Eu sou um gato. Vai sobrar 1? Um gato se enxerga no escuro. Não, nesse escuro. Ele não deixou acender minha lanterna, filha. O gato vai enxergar no escuro. É, mas só a lanterna chinesa também, né? Que preconceito é esse? É isso? Você tinha quantos dados? Meu celular é chinês também, não fala nada, filha. Você tirou 2. Aí eu tenho 1 de força. E antes de 3, você tirou 2 dados com 1. Peraí, você tinha 4. Você tirou 2. Sobraram 2. Tá. Eu tinha mais 1 de força. Ok. Você vai jogar só o dado de força. É. Beleza. Não é um teste de sorte. É um teste regular. Vai. Ok. Confiamos em você. 10. Ele deve estar calado. 10. Nossa. Quino. Qual que é o argumento pra deixar você rolar o teste? Pelo amor de Deus. 6. Ficar o gato no chão. Começa a esticar mais um. Dá pra pôr o corpo. Consigo ouvir ele gritando assim? Oh! Eu grito assim. Eu, porra, eu sou gado. Grita gaguejando, vai! Eu tô falando. Se matar a caixa, eu mato o Kevin. Mas esse filho é gago! Bom demais! Solta você! Agora ele já tá solto! Grita, para aí, eu mato o Kevin, grita! Eu percebe que tá vindo uma criatura quadrúpede. Se você o quê? Eu mato o Kevin. Fudeu! Mata. Com o quê? De que forma? Essa gente. Qual é o final de golpe? Dá uma de mato, leptospirose pro seu rabo. Leptospirose. Era só uma criança que gostava de abraço. Morde ele. Pra que ele tá enrolado, né? Tá enrolado. Eu quero pegar as minhas garras do pé e fincar no pescoço dele. Ok, você toca no pescoço dele, você começa a fincar a garra. Desmaia. Vigor, mais perseverança. Põe a garra no desmaia e morre. Não pode relar aqui. Põe ela no lé, caralho. Ele tava enrolado. Era pra matar a Kair Sharp. Era uma brincadeira. Era pra matar porrada. Agora ele nunca ganha. Conseguiu ficar acordado. Outro 10. É, Kevin. Será que ele vai matar o Kevin? Vai com Deus. Eu quero usar mais um de vontade. Não precisa, você já se manteve acordado. Só pra você ficar acordado. Ainda não é. Ok. 2 sucessos, manteve acordado. Agora você quer matar o Kevin. Sim. Força mais briga. Usa seus bônus de Kung Fu aí. Eu tenho 5 pontos. Vamos ver se você consegue matá-lo. Briga tem total. Na verdade, é 5 é o máximo. Vamos ver. que eu ganho mais um de conta. Não, 5 ao máximo, como assim? Porque ele tá preenchido tudo, então. É, ele ainda tem a... Ah, tá. Acima de 5 só seres sobrenaturais. E tem mais um de Kung Fu. Mais um de força. Preciso de mais um dado. Vamos ver. Aqui, ó. O moleque é um demônio? Tô gastando... Você já sacou? Tô gastando 2 pontos. Ah, vocês vão falar sobre Kevin? Mais 6 dados. Caraca! O cara quer matar mesmo. Nossa senhora! Sangue nos olhos. Exato, vamos lá. Bora lá. Como fica esse bicho sem o Kevin? Não, achei que tinha. Ele existe pelo próprio Kevin. Se o Kevin tá morto, não existe. Pensei nisso. Se o Kevin tá morto, não existe. Aí no final todo mundo tava alucinando e acorda, todo mundo é normal. 1, 2, 3. Ok, aqui 4. Tá todo mundo em casa onde a gente foi parar lá. 6. E ele roda de novo. Ele quer, mas ele quer aquele gosto. 6. Explodiu. Nossa, você matou o Kevin. Tirar outro tirar sucesso. Arrancou a cabeça. Uia! Por Aí eu tenho mais uma força de vontade. Por você vai, finca as garras dele assim, começa a verter o sanguinho dele, purinho, jovem, inocente assim. Inocente. Inocentinho, você pra sempre. Começa a fincar as garras assim com mais força. Você vai dar outro ataque pra matar agora? É. Tá vertendo sangue de monte. Eu não sei como é que ele falou. Ah, peraí, tem um detalhe. Eu não sei como é que ele falou assim, eu posso roubar os órgãos dele também? Tem um detalhe. Faz isso, começa a tremer tudo. Começa a estremecer tudo, tudo. Terremoto gigantesco. Começa a desabar o teto sobre vocês. Não! Começa a correr na sua direção. Começa a desabar as paredes próximo de vocês. Conforme você vai enfiando as garras assim, você vai se sentindo enfraquecendo. Já sabe. Você continua? Ele disse não, mas ele é grande, ele tá bravo. Mano. Parça, corre. Já tá morrendo. Não dá. Não dá. Mano, finaliza esse moleque. Esses dados que eu tô jogando agora. Não, quem? Você fugiu também? Eu posso saber. Vocês estão mais ou menos próximos. É, eu ainda não sei o que tá acontecendo, mas com as minhas habilidades eu posso tentar. Começa a tremer tudo, vocês começam a perder o ar, né? E perder o fôlego, e aí vocês imediatamente sentem uma dor, uma agulhada assim na garganta de vocês. Vocês todos que ficaram pra trás vão de joelhos ao chão. Vocês que estão correndo lá na frente também, vocês veem ele mais à frente de vocês, matando o Kevin, e vocês sentem aquela pontada na garganta, vocês vão quase desmaiando também, sentindo a mesma dor que o garotinho tá sentindo. Eu tô me sentindo essa dor. Também. Então acho que eu saquei que eu tô me matando se eu matar o Kevin. É, de certa forma. Então para com isso aí, mano. Porra, Kevin, isso é foda. E aí? Vai gastar? Eu não quero matar o Kevin. Mas foda-se, mundo. Mas sei lá. Talvez seja algo bom. No final vai descobrir que todo mundo tava só alucinando. Drogas fortes. Talvez esses dados que eu vou jogar vai ser a minha força de vontade ou vão ser um outro ataque? Outro ataque, né? Outro ataque. Vai desferir outro ataque? Vou desferir outro ataque. Força. Mano, se é o que eu tô pensando, ele tá morto. Será? Eu quero ver isso acontecer. É um final legal. Hã? Todo mundo morrer é um final legal. Um final legal? Nunca. Eu não acho, não. É que vocês nunca assistiram Drácula 3000. Deixa eu ver. Já assistiu um, amigo. É péssimo. O Drácula é um robô na nave espacial. Eu sei. O que ele suga? Nossa, não é. Suga, olha. Por que você jogou um D8? Eu não sei. 2 D8. É. Foi na emoção. Já deu ruim. Mas já deu 2 sucessos ali e um explodiu. Ih, já foi já. Quer dizer, tem dado aqui, ó. Esse aqui não deu sucesso. Bom, jogou. Deu um sucesso e explodiu. Vai. Jogou 18 dados e deu um sucesso. Dois sucessos. Mas ele tem que explodir. Vocês concordam com o... Tem que explodir pra jogar de novo. É, tem que explodir pra jogar de novo, verdade. Vocês concordam com um garoto cair no chão incapacitado não tem defesa? Óbvio. Sim. Eu deveria descontar o valor da defesa dos ataques dele, mas não tem defesa. E aí, subitamente, as paredes desmoronam, tudo fica claro. E aí vocês veem nitidamente ele terminando de atravessar o pescoço do garotinho com a pata dele. Tá, assim. Um pé, né? Com as garras dele do pé, assim, separando a cabeça do corpo. Ah, bem, Quando ele faz isso, as paredes despencam, a luz vem, cobre todos vocês, tudo fica claro, tá? E vocês vão se sentindo atordoados, vão perdendo os sentidos, desfalecendo, todos vocês ao mesmo tempo. Todos vocês agora não tem mais parede. Vocês estão no mesmo ambiente, iluminado, estão se vendo. Vocês estavam distantes, mas agora é como se vocês estivessem próximos. E aí vocês veem ele terminando de separar o pescoço do garoto, certo? O monstro, que é gigantesco, é um lobisomem de 3 metros de altura. Tá? Ele tem presas como se fosse um tigre dente de sabres, extremamente gigantesco, musculoso. Ele termina, ele está correndo de 4 para tentar alcançar ele, mas a corrida dele é detida, porque ele vai ficando fraco, vai cambaleando, o pescoço dele começa a verter sangue, ele tomba no chão e cai, estribuchando e ofegando muito. Ao redor de vocês tem mais gente. Um molequinho que estava guiando vocês, ele está segurando a mão no pescoço. Ai, droga, o que vocês fizeram? Cai no chão. Alguém te senta. E cai e morre. A mulher, a inglesa lá, a Patrícia. A cópia da Chloe, a senhorita Patrícia, né? Ela põe a mão no pescoço assim, idiotas. E desmaia, cai morta também. E aí vocês veem muitas outras pessoas que vão caindo próximos de vocês. O cara que tava estrangulando seu focinho, você vê também caindo morto, todo mundo próximo, todo mundo junto ali. Tá? E vai caindo um por um. Vão caindo, inclusive todos vocês vão caindo. Vocês vão perdendo os sentidos. Tá? E conforme vocês vão perdendo os sentidos, vocês têm a memória de vocês assim, meio que compartilhada, meio que restaurada. E finalmente vem a compreensão à mente de vocês. Todos vocês estavam ali para proteger o Kevin. Toda vez que acontecia algo de ruim com ele, uma nova pessoa chegava para proteger o Kevin. Mas somente uma pessoa podia sair por vez para a luz, para assumir o controle do corpo do Kevin e proteger ele. Nos últimos dias, quem estava controlando o corpo do Kevin era a Patrícia e o Dennis. E o Dennis, ele é um purista, porque o Kevin, quando criança, ele foi violado. O pai dele faleceu, ele foi violado pela mãe, espancado. Enquanto ele brincava com o ursinho, a mãe dele bateu nele e deixou marcas de sangue no ursinho. Uma vez que ele pegou um cigarro na rua, ele nem chegou a fumar, mas estava com o negócio ali e foi esconder, a mãe dele viu e espancou ele de novo. Um dia que ele estava vendo televisão escondido de noite, vendo um filme de madrugada, a mãe dele chegou gritando com ele, espancando ele com um fio de ferro de passar roupa. Todas essas memórias do Kevin vêm à mente de vocês como se fossem memórias de vocês próprios. E vocês vão desmaiando e vão vendo os últimos dias, as últimas 2 semanas, quando o Dennis estava no controle do Kevin, perseguindo 3 garotas, 3 adolescentes, que passaram na rua na frente do Dennis, por infelicidade, e fizeram qualquer gracejo, e ele considerou essas garotas como degeneradas, e que elas podiam ser uma péssima influência para o Kevin, e ele tinha que punir elas por isso. Ele aprisionou elas, acorrentou elas, e ia matar as 3. E estava um debate entre a Patrícia, o Dennis e o resto da horda, para ver se vocês soltavam a besta, para a besta proteger o Kevin, ou não. Para ver se vocês soltavam a fera. A fera não foi solta. Nenhum de vocês mais será solto. Porque com a ação dele, o Kevin... Que cagada, hein, perde a vida. Tudo. O Kevin perde a vida. E todas as suas 24 personalidades anteriores a vocês, e todos vocês que também são personalidades do Kevin, também vão perdendo a vida junto com o Kevin. Eu acho a melhor coisa fazer. A última visão que vocês têm é das 3 meninas acorrentadas, as 3 adolescentes acorrentadas. Nossa. Vendo. Nossa, vocês desfalecendo que... dentro de uma fábrica abandonada, vocês caindo todos mortos, ou seja, o Kevin e suas 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 personalidades desabando no chão, diante dos olhos dela, sem elas entenderem nada. Um filete de sangue escorre do nariz do Kevin. As meninas, elas começam a dar um jeito de tentar se soltar das correntes, gritar por socorro, até que alguém escuta na rua e vocês veem um homem entrando, um homem com uma capa de chuva, entrando para ir até as meninas, para libertar elas. O homem pega, para, olha diante de vocês assim. Vocês veem o rosto do homem encarando vocês. E aí o homem vai até as meninas, onde elas estão acorrentadas. E a última cena que vocês veem, antes de todos vocês morrerem, é o homem com as próprias mãos nuas, arrebentando a corrente e libertando essas meninas. É, não vai ter continuação, né, cara? É. Jogo, vocês morreram. Não, de certa forma, ganharam. Beleza, que você matou todo mundo. É, é. Eu sempre tento. Quem não entendeu? Ah, fragmentado? Fragmentado. Eu não assisti ainda. Eu também. Eu demorei muito tempo. Aí eu precisei. Ok, desculpa pelos spoilers. Gostei da referência, muito bom. O filme é meio antigo, achei que todo mundo já teria visto. Desculpa pelos spoilers. Não, fragmentado é muito antigo. Eu não ligo pra spoilers. Já tem uns 3 anos, não tem? É. É, por aí. É, eu nunca tinha assistido, eu acho que faz muito pouco tempo. É, um pouco antigo. Antigo, antigo é bem o Rato Assassino. Esse filme é antigo pra caramba. Aquele é a Gaita Santana. A história se passou dentro da cabeça do Kevin. Sim. Só pra não. Assista Fragmentado então agora. É muito bom. Marco Cobb, no talão, assim, fragmentado. Tem na Netflix? Tem. Na Netflix tem o Fragmentado e na Prime tem o Vidro. E tem o Corpo Fechado. Corpo Fechado, então. Na Prime tem o Vidro também. A Prime já tem o Vidro? Já. Falam que Vidro não é tão bom. Eu gostei. Eu acho que fecha legal a história. Interessante. Qual é o primeiro filme? Corpo Fechado. Eu nunca vi nenhum. Mas então, dando um spoiler gigantesco, que não é um spoiler, porque o final não foi o final fragmentado aqui. Eu já sei qual é, eu sei. Que coisa feia. Eu tava criança, um dia o Patolino, você é desprezível. Não é o mesmo final do fragmentado, mas o fragmentado fala da história de uma pessoa que tem TDI. Transtorno dissociativo de identidade. E o cara que é o Kevin, ele tem 24 personalidades dentro dele. Nossa, velho, isso é muito mais difícil que eu dar Eu tinha achado que era mãe, porque eu via que tipo, a casa também era danificada, quando se matava aquele. Que vacilo, hein? Não, é. Ah, só as meninas, pô. Na verdade, é, matou um psicopata mesmo. Matou um psicopata, é. Mas nós somos os psicopatas, não? De certa forma. Você é um psicopata. Vocês são uma faceta do psicopata. Não se preocupem com isso, mano. Tipo, uma faceta dele é. É. Então, esse negócio desse transtorno é complicado. Porque uma personalidade, ela não lembra das coisas que a outra personalidade faz. São pessoas diferentes habitando o mesmo corpo. Então você mata, tipo... O Kevin, por exemplo, não é 27 pessoas. Exato. E eu, um culpado. Exato. E assim, existem casos... Esse filme é inspirado em casos reais. Existem uns casos absurdos que depois que eu tomei conhecimento desses casos, eu não duvido mais nada da cabeça do ser humano. Um caso, não tem a ver com TDI, mas é um cara que ele... Era um homem já de idade avançada, pai de família, um cidadão de bem no sentido literal da palavra, não no sentido figurado. Um cara gente boa. E aí um dia, do nada, o cara começou a agir estranho, as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Aí viram no computador dele que tinha umas fotos meio esquisitas de crianças nuas, né? Deu polícia, deu PO, o cara era pedófilo. Foi preso, foi julgado, condenado, foi pra cadeia. Quando tava indo pra cadeia, o cara passou mal, né? Desmaiou. Foi pro hospital, fizeram um monte de exame nele, descobriram um tumor no cérebro. Fizeram a cirurgia, removeram o tumor. O cara voltou ao normal. Curou a pedofilia dele. Passou cerca de 10 anos, o cara voltou a agir estranho, a filha desconfiou. Foi lá, fuçou no computador dele, achou de novo um monte de foto de criança. Levou ele pro hospital pra fazer o exame, o tumor tinha voltado no mesmo lugar que tava. Isso é um troço maluco. Não, tem rumores que realmente mexem com a personalidade. O outro troço é uma mulher que ela sofreu um acidente, que ela teve um trauma e ela desenvolveu esse transtorno de múltiplas personalidades. Ela tinha 7 personalidades dentro dela. Uma das... No acidente, com o trauma, ela ficou cega. E aí foi fazer o tratamento. Não lembro se ela desenvolveu as personalidades durante o tratamento ou se foi logo após o trauma. Mas o tratamento, a médica tratava todas as personalidades separadamente. E uma das personalidades recuperou a visão. A perda de visão era só psíquica, psicossomática. Não tinha nada físico atrapalhando. Só que uma das personalidades recuperou a visão. O olho estava intacto. uma persona dela enxergava, as outras seis não. Que B.O., hein? O negócio é insano, é insano. Uma de milha da... Uma das personalidades dele era uma caixa que era só um monte de... Era um bonequinho que ele fez de caixa. Outro era o ratinho. Que era ladrão. Ele tinha uma personalidade de lagosta. Uma personalidade de lagosta. O gatinho. O ciborgue. Ele gostava o ciborgue é o Max Steel do Brasil, Paraguai. Gostava do Paraguai. Portanto, é o Juliette. E o anjo? O anjo era o anjinho que ele ficava rezando. O anjinho da guarda, ele se tatuou em indo do anjinho da guarda. E o pinheiro? O pinheiro? Árvore de Natal. Ah, o Raniel tá ali. Isso, vai jogar. Sim, ah, um bichinho de pelúcia de leãozinho. Chega aí, ó. Cadê o rolê dele? Deu ruim? E o rolê dele? Deu ruim? Terminou só. Bom, né? Acho que não. Ele tá bom, né? Com a Thaís, hein? Bom. Terminou. Ele falou que espero que vocês tenham gostado.